Continue agora conosco com Estrelas, O Meu Destino, o quinto episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. Starman. Chegamos finalmente a um dos momentos mais esperados da saga de Jack Knight, né? O arco Estrelas, O Meu Destino. Ele corresponde às edições 47 a 60 de Starman. E como penetras nessa viagem estelar, eu, o Luigi, tenho novamente ao meu lado os senhores Maurício Dantas, Jamerson Tiossi e Reginaldo Ilman. É o arco mais longo até aqui, sendo que para fins de encadernado, ele foi dividido lá fora em dois, né? A primeira parte vai até a edição número 53 e recebeu o nome de Starry Knight, com inicial K, quase mudo, né? De Teddy Jack Knight. Starry Knight é um trocadilho para a pintura Starry Night, né? De Vincent Van Gogh, né? Que no Brasil é conhecida como Noite Estrelada. Na conversão para o português, essa rima que rola no inglês se perde completamente, isso no terreno só das hipóteses, né? Porque no Brasil esse arco saiu completo, né? No volume 5 da Panini. Então o tradutor foi poupado desse desgaste, né? Mas vamos dizer que num mundo ideal, né? Starman tivesse saído com um preço acessível, né, em capa cartão, eu creio que Starry Knight, né, teria sido uma expressão que dividiria, acho que muitos leitores, né? Quando fosse feita a adaptação. Pensando aqui, eu só acharia ruim de verdade se fosse literal, ou seja, assim, um cavaleiro estrelado. Pessoalmente, eu tascaria assim, um knight nas estrelas, né? No sentido de você estar indicando que o pai ou o filho partiu numa jornada espacial e tá longe, né? Em meio às estrelas, né? Que alguém da família Knight tá no espaço sideral. Se quiserem, me digam depois qual seria a tradução e a adaptação que vocês fariam. Já Stars My Destination, né? Ou Estrelas, O Meu Destino, é exatamente o título de um romance de 1956, escrito por Alfred Bester, mas que não tem muito a ver com a do gibi, né? O livro é mais uma história de vingança, né? De um mecânico de uma nave espacial que foi atacada e ele fica um longo tempo à deriva, né? Jurando que vai ter um ajuste de contas, né? Com o comando de uma embarcação que passou por ele sem oferecer socorro. Aí, pelo que eu li, assim, rapidamente, o protagonista sai de um anti-herói bruto para um ser quase transcendental. Mas assim, indo para o que interessa, né? Antes de nos voltarmos para o espaço, o James Robson, ele resolveu dar uma última espiadinha em Opal City, né? Agora oficialmente ser um Tony Harris com o Steve Wilwell, né? Desenhando o gibi da 47 a 49, antes do Peter Sneeberg, né? Assumir de vez a titularidade na 50. Essa 47 porta até sobre uma conversa tipo o chá das três, né? Entre o Ted e o Sombra, né? Onde temos assim um vislumbre do que alguns dos irmãos Odell têm feito na ausência do Jack, com um destaque especial para o Clarence, né, que é o contato da polícia com os heróis. E aqui nesse papo, assim, descobrimos que esse cargo foi uma sugestão do Teddy, né, ao comissário Sun Wu, e ele enfatiza bem a sugestão, né, nunca assim, uma imposição. E também assim, num movimento à moda, assim, Chris Claremont, daqueles interlúdios, né, misteriosos que rolava direto lá em Uncanny X-Men, e só muitos meses depois a gente compreendia o sentido de uma sequência aparentemente jogada. Aqui nessa edição 47 temos alguns interlúdios já criando um suspense para o penúltimo arco, né, o Grand Guignol. Primeiro mostrando aquele informante do Jack, né, o Dudley Donovan, né, sendo morto com uma flechada no pescoço. Em seguida o próprio comissário Hugo, né, sendo rasgado assim, por demônios das sombras. né, similares aos do Sombra. Aí corta para a última página e vemos o Jack e o Mikal na nave passando assim, por Plutão, né, prestes a deixar o sistema solar. Só que os meandros a respeito da mecânica da nave, né, e todo assim, o detalhamento de como eles fariam assim, distâncias tão longas, ficaram deliberadamente assim, de fora assim, na hora que o Jack estava se preparando. Né, assim, sem falar que o Ted, né, exatamente quando foi questionado pelo filho sobre isso, ele deu a entender que ia contar depois. Maurício, o que é que o Ted queria dizer com isso? Né? A gente chegou a tocar de leve, né, nessa referência, né, no programa passado, mas você acha que tem um pouco assim, de Isaac Asimov nessa viagem? Né? Eu também queria te perguntar se você acha bonito assim, o design da nave, né, já que não falamos sobre isso assim, no programa passado. Diz aí. Ah, primeiro de tudo, adoro essa nave aí, é quase um Nautilus espacial, né? Um negócio assim, retrô, Art Deco, sei lá. O Reginaldo pode classificar melhor do que eu aí. Mas é uma relíquia voadora, né? E potencializada ali pelo motor estelar que o Ted cria a partir do conceito original. A gente falou um pouquinho no último programa. Tem aquela, eu esqueci o nome, né? Se fosse nervoso, você seria uma carranca. Mas aquela figura ali na frente, abrindo os caminhos, né? Como se fosse um navio mesmo. Aquilo é muito bonito. Ao mesmo tempo que a gente acha ela muito bonita, eu acho que, pelo menos eu passei o arco todo sentindo que ela é muito frágil, né? Como ela é descrita algumas vezes aqui, como se fosse uma coisa muito bonita de porcelana que você quer olhar, você tá levando ela pra cima e pra baixo, mas tem muito medo de quebrar. Não vou dar spoiler não, mas ao longo da história você tem alguns sustos assim com ela, né? Ela é bem tratada, maltratada e, enfim, mais tarde a gente fala disso. Por enquanto eu queria primeiro falar desse artigo que começa essas edições, né? O Steve Ewell, que é um velho conhecido do Reginaldo aí, da 2000 AD, tem muito trabalho lá do outro lado do oceano, e fez Zenith, né, com o Morrison, tem uns outros gibis com o Morrison. Eu tava dando uma pesquisada, ele desenhava gibizinho só de curtição mesmo, e mostrou uma vez o portfólio pra ninguém menos que o Brian Talbot, e o cara pirou no portfólio dele e levou pra outros artistas, né, todo mundo se falava ali naquela Inglaterra daquele momento, e aconteceu o que aconteceu, ele desenhou muita coisa. Ele fez Sebastian O? Sim, ele fez Juiz Dredd, ele fez uma porrada de coisa, não só pra 2000 AD, mas com outras editoras lá da Inglaterra, e trabalhou na Marvel, na DC também, fez Quarteto Fantástico, fez o crossover, né, do Quarteto, Inglaterra, acho que com o Superman, eu tô confundindo com o Steve Rude, não sei, e ele fez também o famoso Zenith, que saiu aqui, que eu tive a felicidade, a sorte de depois daqueles formatecos, acho que era da Mythos, eu consegui comprar a série toda também da Mythos, né? Não é o primeiro, não é da Mythos, não. Em capa dura, um preço muito bom. E acho que ele faz uma transição boa da arte que a gente tinha até então pra arte que a gente vai vir a ter a partir das histórias seguintes. Nesse ponto, assim, o editorial da DC foi muito feliz na escolha do desenhista que fez bem essa transição. E a colorização mantém também uma certa identidade aí da obra como um todo. É diferente? É, claro, não é. Trocar um pelo outro, você não percebe a diferença. Longe disso, mas não é assustador de você ter um Jim Lee numa edição e na outra edição você ter um Humberto Ramos. Não que eu seja fã assim do Jim Lee, tá, vai lá, um Ivan Reis, que é um cara, um desenhista muito melhor do que o Jim Lee. Travis Sherrish é melhor ainda. O Travis Sherrish é desenhador de painéis, ele não é um desenhista de quadrinhos. Se você esperar que o Travis Sherrish desenhe um gibizinho agora, bicho, de 22 páginas, então você tem que dar um prazo de 3 anos pra ele, né? Ele, o outro lá que tá imitando agora o Barry Windsor Smith também, né? Como é o nome dele? O McNiven? Steve McNiven. É. Então, esses caras não dá, não. Mas é isso. Acho um começo bacana. Vai fazer um apanhado ali do que tá acontecendo em Opal. E a gente vai ter, aí você falou de Asimov, a gente não tem necessariamente aí robôs, né? Mas a gente vai ter uma consciência ali. E você colocou isso na pauta e me lembrei muito mesmo do segundo livro de Fundação, que a gente tem uma nave pneumática, né? Como ela é descrita no livro. E que lembra muito as funções do que a gente vai ver nessa nave aí que o Jack e o Mikal estão cingando o espaço. Vou falar uma palavra difícil aqui. A gente vai descobrir que o Ted diz assim, depois eu te explico essas coisas que você quer saber do espaço e tudo mais, e a gente vai ver aí o que é isso, né? Na verdade, a caixa materna que o Orion empresta, né? Eu lembro aqui que eu protestei até contra essas maluquices que o Robson inventou ali pra justificar. A ideia é bacana, mas lembro de eu ter dito exatamente isso, que meio de campo aí, até onde chegar na construção dessa nave foi um tanto forçado. passado, mas aqui eu não sei se foi um editorial, não sei se estava na cabeça dele, mas que a ideia é realmente causar essa confusão na gente e explicar aqui, mas a forma como ele vai explicando, a mensagem da Liga da Justiça, o Jack chegando ali na biblioteca da nave, né, e encontrando um holograma do próprio pai, que é uma fusão ali da tecnologia da caixa materna com as impressões mentais do Ted, de modo que o Ted de alguma forma acompanhasse a viagem do Jack e fosse pro espaço também, né? Outro Starman ali acompanhando a aventura. É muito bacana. De certa forma lembra muito o Seldon, né? E as mensagens dele ali na garrafa para o futuro em Fundação. Também um pouco a adaptação feita aí triste para Apple TV, né? Nota triste aqui da minha fala. Vai acabar deprimente. Eu acho um barato essa caixa, né? Vamos dizer, paterna, porque é como acaba sendo com a projeção inteligente do Jor-El, né? Só que de uma forma mais amistosa, né? Porque enquanto o Clark nunca teve qualquer interação com o Jor-El real, esse simulacro, assim, em Starman, era baseado assim, numa relação pai-filho que o Ted original já vinha desenvolvendo com o Jack, né? Sendo que a última atualização do padrão mental do Ted foi feita na semana anterior a essa viagem. Então, assim, é uma prova assim, de amor e cuidado do pai, né? Porque era também assim, um modo do Ted garantir que a caixa materna se criasse assim, sentimentos de proteção em relação ao Jack. É por mais doido que isso possa parecer. Mas, assim, como eu disse, eu acho barato. Embora discordando da verossimilhança em torno dessa contribuição do Orion, né? Você gosta desse desenvolvimento, Jamerson? Aproveita e faz também suas primeiras observações sobre esses primeiros momentos da viagem, né? Que se não tivesse percalços, assim, duraria apenas 3 semanas e meia, mas rapidamente a gente acaba descobrindo que isso era só uma projeção assim, muito otimista, né? Diz aí. Veja só, eu tenho uma opinião difícil de conciliar. Eu acho que quando você está num universo místico como a DC, você tinha que usar os recursos místicos, né? Você chamava o Senhor Destino e falava, olha, a energia do Will Payton tá nesse lugar aqui, você não consegue abrir um portal para eu ir até lá. Essa ideia de colocar duas ou três pessoas, né? Duas pessoas mais uma consciência numa nave que não é algo de frágil, que ao longo da travessia ela vai evidenciar alguns problemas, uma travessia arriscada, e algo que dentro do próprio roteiro o Robson fala, né? Que o universo não é você sai de Belo Horizonte para São Paulo, você sabe a trajetória. Eles poderiam andar muito tempo. Então, no momento inicial, eu acho que isso me sobrecarregou muito. Dentro do contexto, eu achei uma ideia muito ruim. Dos personagens, veja só, não é do roteiro em si. Achei que foi uma ideia de Jerico. Oh, o irmão da minha namorada tá perdido. Vamos pro espaço, vamos procurá-lo. Ah, como que a gente vai procurar? Ah, não, tem um aparelho aqui que rastreia as energias dele. Rastreia numa coisa que é uma vastidão como o cosmos. Isso pra mim é uma ideia de Jerico. É uma ideia de doido. Eu não gosto desse primeiro momento. Foi feito intencionalmente para criar as condições para o arco seguinte, ou os arcos seguintes, mas assim, eu acho algo, um recurso até pobre, né, de roteiro, porque o personagem vai viajar, então você tira ele da série mensal e faz uma ou duas edições com coadjuvantes ou com personagens que estavam ali para o leitor perceber que o personagem viajou. Às vezes o personagem só aparecer na última página. O Steve Eagle, eu até acho o traço dele legal, mas achei que ali ficou assim meio vago, não sei se foi o finalista. Eu gostei mais dele em Os Invisíveis e Sebastian Oh, foi uma série que ele fez pela Vertigo. E, surpreendentemente, a Panini ainda não republicou. Essa primeira parte da aventura deles eu achei meio tediosa pra mim. E aí, Reginaldo, você também vai como o Jamerson? Porque se a gente for pelo Jamerson aqui, a viagem nem precisava existir, né? Acabou. O foguete, mais. O foguete falhou já na decolagem. Já. Estou eu na decolagem. Discordo completamente do Jamerson. Caramba. Esse arco, cara, é a consagração, né, do aspecto lúdico do Jack. Na verdade, é o reforço do sobrenome da família Knight, né? Eles são cavaleiros, né? Eles são idealistas. Na verdade, o nome, né, e o sobrenome em inglês, eles têm pouco significado concreto, né? Então, não é porque ele se chama Knight que ele é um cavaleiro. Mas, por outro lado, né, você não foge da concepção do nome, né? Então, é a brincadeira que você faz. E durante toda a série tem isso. Mas, especificamente, nesse arco, você está reforçando isso. A causa perdida, né? Vamos dizer assim, a causa do o cavaleiro que parte numa causa perdida por uma dama é a essência da cavalaria. E é isso que o Jack Knight está fazendo agora, né? Ele está indo numa causa perdida, ele está buscando uma pessoa no espaço, né? Assim, que é a coisa mais difícil de se fazer, Jamerson. Então, ele é muito legal isso, né? E ele está fazendo isso por amor, que é mais bonito ainda. Pode ser encarado como tolice, mas pode ser encarado também como realmente romântico. Então é bonito de ver. Eu acho muito legal. E eu acho que é a cara de Starman. É a cara da série do Robinson. E eu até perdoo qualquer tolice que vai ter durante esse arco por causa disso. Porque eu acho muito, muito, muito bonito. E muito legal. Deixa tudo de lado. Você embarca na viagem, assim. Desde a preparação, né? Você já sabe que vai ser algo grandioso, né? Que vai ser um passeio pelo universo DC, né? O espaço do universo DC é algo muito interessante, né? Muito interessante de ser explorado. A forma como eles desenvolvem, né? É uma equipe super enxuta, né? É o Jack, é o Starman azul, que até pouco tempo atrás ele era lesadinho, né? Você vê que ele vai se recuperando durante o caminho, e o holograma do Ted, né, que vai, aos poucos, ele vai conquistando você, né, a ponto de eu, de repente, a hora que ele ele some, você sente até falta, né, porque ele é um personagem muito legal. E a nave, que é assim, pra mim, é o personagem mais bacana, é a nave, primeiro porque ela é linda, ela é realmente muito linda, como tudo, né, como todo design de Opal, é muito legal, né, é pensado. Ela é arte deco, Maurício, desde a figura de proa até o desenho dela, né, o foguetinho mesmo, assim, ela é um design de foguete, ela tem realmente formato de navio, né, assim, mas ela é realmente art deco. Se você quiser saber, assim, para não ter confusão entre art deco e art nouveau, é assim, art deco são linhas retas, é bonito também, mas são linhas retas, e art nouveau são aquelas linhas tortas, floridas, assim, né, arabescos. Art nouveau é élfico e art deco é coisa de anão, assim, linhas retas. Então você separa assim e é fácil de identificar. As duas coisas são legais, mas você separa uma da outra desse jeito, assim. Cara, eu até anotei a descrição da nave, que o Jack mesmo faz. Acho que ele faz uma parte, né? Eu não anotei aonde ele fala isso, mas ele fala assim, ó: a nossa nave, uma rica viúva em seu vestido de ornamento pitoresco, se locomove com o auxílio de tecnologia cósmica do meu pai. Ele deu uma caixa materna de nova gênese. Assim, a velha mulher tem a graça e o sossego de uma mocinha recém-saída de um convento. Cara, isso é lindo, pô. É foda. É muito legal. E ela vai sendo protegida, né? Essa mocinha vai sendo protegida pela energia cósmica, porque ele tem um escudo cósmico, né? O idealizador dessa nave, a gente vai discutir a origem dessa nave no próximo programa, né? Que vai ser dedicado sobre outro programa, sobre outros tempos. E ele não tinha a preparação, assim, pra radiação cósmica, pro vácuo espacial. Quem faz essa preparação toda é o Ted, inclusive esses escudos de energia cósmica, né? Então eu acho bem. Não, ela é de madeira, né, Luiz? É, de madeira. Ela é de madeira. Quando ele fala de ornamento, né, assim, ele tá falando que ela é de madeira. Possível, ela tá no espaço e ela tá realmente, né, ela tá protegida pela mesma energia do bastão cósmico, né, e ela ainda tem o reforço da caixa materna, né? É como se ele estivesse dentro de um bastão cósmico, né? Isso, isso. É? Exatamente. Mas assim, seguindo a nossa viagem, né, eu só queria acrescentar que nos extras, né, do volume 5, né, continuando a sua série de sincericídios, né, no pós-fácil, o James Robson, ele revela que foi exatamente no período desse arco que ele se divorciou de sua esposa, né, que passou a ter problemas financeiros justamente por gastar demais em tudo quanto era coisa supérflua, e ele tinha que aumentar a carga de trabalho para dar conta das contas, né, sendo que ele estava também esgotado do ritmo mensal dos quadrinhos. É aqui que entra a figura do roteirista David Goyer, né? Que se dizia um fã do Robinson e abriu as portas para ele, né, na atividade de redator em Hollywood. Em troca, o Robinson, sabendo que o Goyer era fanático por quadrinhos e ele estava prestes a largar Starman por conta desse esgotamento mental, ele sugere essa parceria nos roteiros no arco Estrelas do Meu Destino. Né? E isso foi o que salvou o gibi e deu condições para que o Robinson se organizasse e voltasse à plena carga na fase final do título. Né? Sendo que também foi uma mão na roda, porque o David Goyer, como eu disse, era fã dos gibis de ficção científica da DC, né? E o Robinson não era muito conhecedor dessa iconografia. Se você olha para hoje, né, e vê o David Goyer fazendo a adaptação de Fundação das Móveis, né, como o Maurício falando agora, ainda que de forma bem desfigurada e problemática, dá para arriscar que foi o Goyer que acrescentou esses elementos ao gibi, né? O Robinson disse que a única ideia sci-fi 100% dele foi o segmento lá do Adam Strange, né? O resto ou foram conceitos trazidos pelo Goyer ou foram coisas repartidas, né? Por exemplo, essa ideia de trazer o planeta azul daquela saga espacial do Monstro do Pântano, do Alan Moore, foi coisa do Goyer. O que você acha disso, Reginaldo, dessa participação do Goyer no roteiro de Starman? Aproveita e fala como o Jack e o Mikal chegaram no planeta azul e com quem eles toparam por lá. Não, então, é assim, eu gosto muito também dessas exposições do Robinson, do James Robinson. Eu acho legal, eu acho até de uma honestidade, de uma exposição exagerada até, né? De uma forma assim, muito honesta que ele fala. Vejo assim algumas demonstrações lá que ele coloca até quase como um pedido de desculpa público, né, que ele tá fazendo, tanto pro Goyer quanto pro Tony Harris, né? Ele fala publicamente isso daí, quase assim, ó, tô documentando aqui minhas falhas, sou meio Jack também, ó, sou meio babaca, já fui meio babaca, melhorei, né, porque já fui pior, é de uma honestidade, né, e tá realmente se redimindo, mesmo que seja num quadrinho, né, não sei se alguém chega pro Goyer e fala, ó, você leu lá o que falaram? Não sei, e a coisa também mudou de figura bastante, né, assim, o Goyer tá em outro patamar, né, a coisa mudou muito. Eu entendo também que o Robinson estava desanimado com a série. Não é que ele não tinha planejado esse arco. Não era, talvez, a praia dele. E se desse uma brecha e ele pudesse sair, ele sairia. Talvez até pela fase que ele estava passando. O lance dele falar de dinheiro, então, também é outra exposição, assim, difícil de alguém falar desse jeito, a forma como ele fala de dinheiro. Ele está praticamente falando que ele trabalhava e fazia alguns trabalhos só pela grana. São coisas que eu acho que não é todo mundo que faz, de se expor desse jeito, como ele se expôs. É até admirável, de certa forma, o que ele fez. O que a gente fica cismado com o Goyer é essa fundação e algumas coisas recentes agora, né? Mas ele fez muita coisa boa, gente. O que eu acho só é que tem muita coisa que é da indústria que não tem como a gente saber quem é o culpado e quem é o inocente na história toda. Essas coisas realmente que envolvem muita grana, né, que envolve uma produção caríssima, eu acho que de certa forma perde-se o controle de tudo. Um trabalho que nem a Fundação, você acaba fugindo do controle criativo. A decisão foge um pouco da coisa só ser realmente, vamos lapidar o roteiro, até porque eu acho que é difícil você querer, né, alterar uma coisa escrita pelo Asimov, né? Alterar tanto do jeito que foi alterado, assim, né? Quase virado avesso. Aqui, por exemplo, no arco, do jeito que o Robinson fala da contribuição dele, parece ser muito boa, né? Assim, ele dá o crédito maior até pro Goyer, assim, né? De construção da trama. É esse começo do Mundo Azul, particularmente, eu não gosto. Não gosto mesmo, assim. Eu acho desnecessário abordar o planeta. É o mundo por onde o Monstro do Pântano escapa, quando o Monstro do Pântano é morto, né, praticamente na Terra, né, pelo Lex Luthor. Ele faz um salto às cegas, ele sai, ele abandona o corpo dele, faz um salto às cegas e ele vai parar nesse mundo azul alienígena, que é onde eles chegam, né, a nave faz uma parada e eles acabam encontrando o Solomon Grande, que ele tá com os mesmos poderes vegetais, ele acaba dominando a flora desse mundo e reproduzindo os heróis da Sociedade da Justiça, né? A Canário, o Homem-Hora. Eu acho, assim, foi aquilo lá que eu falei pro Jamerson. Por ficar, assim, envolvido com a atitude do Jack e achar bonito e achar legal, eu perdoo esse começo. É um vacilo mesmo. Começou errado, já deu um tropeção de começo. Mas depois melhora, eu acho. Eu não vi a necessidade de ser tanta coincidência, né? Encontrar o Solomon Grundy, que é um personagem relacionado do núcleo do Starman, tá reproduzindo os heróis da Sociedade da Justiça, que tem um envolvimento com o pai dele. Eu acho, assim, mas é quadrinho, gente, assim, também. Também não posso levar tão a sério, exigir tanto rigor, assim, senão eu acabo, né, desmontando demais o brinquedo e perco, né, a diversão, né? Mas eu realmente não gosto desse começo. Eu acho esse começo, caramba, caiu o universo inteiro para explorar. Ele acaba encontrando justamente o adversário da galeria dele, né? Assim, que usa figuras que eram aliados do pai dele. É muito, muita coincidência, né? Assim, vamos deixar passar que vai melhorar mais pra frente. É só isso. No meio dessa história, assim, tem um daqueles falando com o David, de 1999, meio essa luta com o Grant, né? Que o David, ele aparece não pra o Jack, né? Mas pra o Mikal. Desse tipo de história anual, pra mim, foi a primeira que eu realmente não gostei. Que o David, ele aparece só pra dar uma de coach, né? Pra animar o Mikal, né? Pra tentar fazer que ele dê a volta por cima enquanto o Jack tá lá se fudendo, né? Com os construtos lá do Grant. Eu acho horrível. Assim, no fim, o Ted, né? A caixa materna acaba salvando a pátria, né? Quando a nave aparece e dá um disparo de energia de longe e atinge um Grant, né? Você gosta desse trecho também, Maurício? Você também tem críticas? Eu colo aí na opinião do Reginaldo. É LGB e pra mim é LGB bem feito, sabe? Se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Mas quando você lê, te diverte e é bem contado. Eu gosto muito desse ar. Até aqui, pra mim, assim, já teve momentos muito bacanas, mas eu acho que a forma como esse arco é contado, a leveza, mas eu tenho minhas críticas também ao Goya. O Goya tá por trás de coisas absurdas, assim, coisas boas, né? Coisas que fundamentaram ali, sedimentaram, na verdade, a filme de gibis. Ele tá por trás ali de coisas do Blade, por exemplo, que é cultuado até hoje. Mas ele tá por trás de coisas também como Sem Roteiro e Fantasma, né? Que não tem esse apelido à toa. Muita coisa ali do Snyder tem o nome dele também, a grife dele. Concordo com essa questão do que a gente não sabe ali até onde vai o controle. E Fundação, principalmente, é um negócio que, pelo amor de Deus, não é pra mexer, sabe? Não, se fosse pra adaptar, que adaptasse de uma forma mais... Ah, eu fiquei com receio de falar, né, Maurício? Mas o Batman também, ele tava envolvido, né? Sim, é verdade. O Batman do Nolan, ele também... Fiquei com receio de falar porque minha cabeça não tá boa, gente. Assim, mas só de falar do Batman, né? Porra, acabou, né? Pronto, né? Ele tá envolvido no Batman, redime muita coisa, né? Mas eu acho que redime ainda mais, é que eu acho que sem ele, a gente não teria visto aquele desenvolvimento que a Sociedade da Justiça teve. Que assim, até o próprio Robson fala, né? Que entrou no começo da mensal, em 1999, com o David Goya, e aquilo ali é mais o DNA do David Goya do que o James Robson. Eventualmente, o Geoff Johns entra no barco e assume e transforma essa era. Você vê hoje em dia esses ônibus SJ lá do Johns, né? Mas esse comecinho, eu acho que 30 primeiras edições, o Goya tava lá e o sucesso que foi esse grupo, assim, restabelecendo uma identidade de duas gerações, da equipe dos super-heróis velhos com os mais novos, com a nova geração. Isso foi o Goya que implantou, né? O maior legado pra mim foi esse, assim. O Goya dos gibis é um escritor completamente diferente do cinema, isso. Tá? Aí eu também, eu não tenho reserva, não. Posso não conseguir citar 10 grandes trabalhos do Goya no gibi, não. Mas, de fato, as coisas que ele colocou, que ele ajudou, que ele assumiu, assim, né? Muitas vezes até menos lembrado do que deveria, como você bem disse aí, Luiz, é outra coisa. Mas, voltando ao gibizinho aqui, eu acho esse comecinho, assim, bem viajado mesmo, é bem gibizinho, porque não deixa de ser, sabe, aquela... O leitor antigo é o pombo e isso aí é aquela migalha de pão jogada pra gente, sabe? Eu ouvi vocês falando, não conhecia essa história do Grande, o Jameson que sinalizou até, né, que é até um retcon na história original da Liga da Sociedade, e isso é um gibizinho da época mesmo, da Sociedade da Justiça, o Gavião Negro, né, sugere pelo Lanterna Verde, o Alan Scott, que jogue o Grande na Lua, e lá ele não teria o que machucar, ou seja, é praticamente o Planeta Hulk, né, o conceito lá do Planeta Hulk há décadas e décadas antes, e é retconeado aí para um outro planeta, né? Não mais pra Lua. A Lua ficou perto demais, né? Com todos os personagens superpoderosos e tantas viagens espaciais na DC ao longo das décadas. Então, há esse retcon aí, mas ao mesmo tempo a gente tem a mistura com Moore fez no Monstro do Pântano. A gente vai ter essas coincidências cósmicas aí que eu acho legais, bicho. Como eu falei, pra mim, em se trata de gibizinho, apresenta histórias legais, ele dá um alô aí pra quem lê das antigas, ou vale pelo menos pelo easter egg, eu sei até pra saber o que é aquilo ali, de onde veio isso. E é muito bacana, eu gosto. Como eu falei, acho que a dinâmica desse arco aí, essa coisa toda de uma grande jornada, e ter uma odisseia espacial, vamos chamar assim, e ter todos esses episódios no meio do caminho, por mais que seja assim, ah, pô, não é possível que vai acontecer tudo com esses caras, mas ao mesmo tempo os caras estão indo pro espaço, bicho, um lugar infinito, de tretas infinitas, de possibilidades infinitas, por que não aceitar também esse tipo de loucura e de coincidência? O espaço é grande demais, mas pode ser pequeno demais também para permitir essas coincidências todas aí. Eu gosto bastante. Mas assim, a gente nem vê mais o Grande, né, depois, assim, a vida que segue com o Jack e o Mikal se recuperando, assim, no interior da nave, enquanto eles se veem obrigados a atravessar o que parecia a princípio, assim, um buraco negro. Mas acaba sendo, assim, uma enorme massa sombria que envolve a nave e faz eles viajarem para o futuro da Legião dos Super-Heróis. Jamerson, você, como o maior fã entre nós dessa equipe, você gosta dessa interação do Jack com o Tom Calor, né, o Astron, ou o Starboy, lá do século 30? Fala também qual era essa emergência que ameaçava o planeta natal dele, como o Starman do final do século 20 acabou ajudando por lá nessa época. Eu acho, inclusive, que o arco, depois de um certo momento, ele melhora, assim, pra mim, ele vira da água pro vinho. E ele começa a mudar na edição 50. Porque quando ele vê ali o Starboy, a gente chamaria o quê? De um globo de energia, um devorador de sol escuro. Tem uma série de coisas circundando ali o mundo do Tom Calor. E eu já começo a achar que o modo como os argumentistas trataram o personagem, que naquela versão da Legião dos Super-Heróis era pouco mais do que um personagem secundário, né? Ele não tem muito espaço naquela versão vigente da Legião dos Super-Heróis. Quando ele começa a perceber, né, que ele era um dos futuros Starman e que ele sabia o fim daquele Starman, ele entra em parafuso. Eu acho isso, assim, muito humano. Talvez vocês venham a dizer, e eu não tiro a razão de vocês, que isso seja por causa da minha simpatia pela Legião dos Super-Heróis. Mas eu acho muito humano você, por exemplo, quando a gente fala, vou colocar aqui, de Colombo, não, de Pedro Álvares Cabral. Pô, ele descobriu o Brasil e foi morrer lá na Índia. Ele termina a viagem e morre lá, enfrentando um califado. Aí, daqui a pouco, você viajou no tempo e descobre que você está na embarcação lá do Pedro Álvares Cabral, e você sabe que aquela embarcação vai virar um barco furado. Você imagina o desespero que é isso para si próprio. O Starboy, ele se vê diante disso. E aí eles descobrem que aquela energia negra que está cobrindo lá o mundo é o nosso Shade, que perdeu o controle, e ele faz umas referências ali a um contexto de um inimigo que ele vai enfrentar, certo? Que é o Cup, né? Mas aí são coisas que vão se alinhando dentro da própria série. De certo modo, isso me lembra um pouco a ideia dos dois macacos, que é a série fazendo retroalimentação, porque o Shade, ele fala que aquilo que ele se tornou, na verdade, foi iniciado pelo Coop. Mas isso é a série se retroalimentando, porque na verdade esse momento ainda não tinha acontecido. Aí você fica cheio de expectativa. Eu achei a edição 50 muito, muito legal, muito perfeita. Eu não tinha conhecimento, porque não tinha lido a edição. Gostei da ideia do Talos ser um sistema estelar. Vocês comentaram no pod anterior que, na verdade, a civilização surge em vários planetas, e a chamada Sombria, né, ela é uma descendente, não descendente, ela é daquele grupo que nasceu e cresceu ali, mas ela adora o Starman anterior, o Mikal, como um herói para o seu povo, e ela o vê fraco, né? Que é realmente aquela jornada do herói, porque a série tem muito disso da jornada do herói. Então, assim, essa série de conflitos que eu vi nessa edição, seja do Tom triste com o destino dele, seja do Shade recuperado mais uma vez, seja da decepção com um herói, e você não tem essa expectativa de que o herói vá emergir naquele momento, né? Porque ela até fala que foram os anos que você ficou à deriva, né? E aí quando ela usa o termo anos, você fala, pô, se são anos, é mais tempo do que essa viagem. Eu gostei muito dessa edição. Começou aí a minha surpresa positiva com a série. Mas deixa eu te perguntar e assim, de certa forma até confessar essa minha ignorância. Você falou sombria, né? Mas pela edição da Panini chamam Umbra. E Umbra é um, eu acho que é um diminutivo de Penumbra, né? É a mesma personagem? Sombria, Penumbra e Sombra? Não, a Sombria foi porque eu não tive acesso à edição da Panini, né? E aí eu achei que chamava Sombria, mas é Penumbra no, na tradução mais clássica, né? E essa versão é Umbra em inglês, né? Mas eu que... Mas é a mesma personagem. Sim, é a mesma personagem. A Penumbra, que historicamente seria a namorada do Monel, né? Ela tá lá no início de A Saga das Trevas Eternas, né? Que ela, para o leitor moderninho, né, de Lombada, é aquela personagem que Monel tá levando para passear e aí encontra um planeta lá esquecido. Mas aí, Reginaldo, você gostou também dessa participação aí da Legião dos Super-Heróis? Essa viagem insólita deles, né? E acaba também encontrando com o Sombra. O que você achou disso? Eu gosto sempre que aparece o Sombra, né? O Sombra aparece, ele rouba a série, né, para ele, assim. Então, eu não gosto, o Jamerson sabe, eu não gosto muito dessa versão da Legião, desses legionário cabeçudo, assim, né, que eles têm cara de criança, mas eu acho legal pra mitologia, né, ter o legado do Starman, acho legal isso que o Jamerson falou, né, dele saber o futuro dele, assim, né, que ele vai se envolver numa desgraça, acho interessante, eu acho que a construção é muito legal, a construção da história é legal, mesmo que, de novo, você fala assim, pô, eles estão no espaço e aí eles ainda vão pro futuro, mas não dá pra gente ficar desmontando a coisa desse jeito, é bobagem fazer isso. A primeira vez que eu li, eu pensei que fosse aquele devorador de sóis lá do Superman, aquele monstro lá, né, assim, mas não, é muito mais legal saber que é o Sombra, né, e trazer ele pra trama desse jeito, se pensar que eles estão 1000 anos no futuro e o Sombra, né, ficou preso nessa, né, e aparecer também o nome do Culpe agora, e você saber que ele vai ser importante pra trama daqui pra frente, embora eu não goste tanto do Culpe também, mas é legal ele aparecer já, acho bem legal isso, não é minha parte favorita, né, da série, mas eu acho que tá melhorando, eu acho o Mundo Azul, acho que o Maurício fez outra analogia, mas eu acho o Mundo Azul, sabe aquela aguinha, aquela micro piscininha que você lava o pé antes de entrar na piscina boa? Eu acho o Mundo Azul essa piscininha que você lava o pé, assim, agora que você tá entrando na piscina mesmo, né? Sabe? Agora que você tá entrando na parte boa, assim. Começou a entrar na piscina agora. Então, você já lavou o pé, já, agora que você tá na parte boa. É irônico que nessas viagens no tempo, especialmente quando você se depara com uma ida ao futuro, é que o viajante do passado, né, quase sempre ele toma ciência de uma informação sobre si próprio, que parece algo bem distante daquela realidade que ele vinha vivenciando, né? E aí, isso meio que vira combustível para ele realizar a mudança, né? Para se tornar aquilo que ele viu ou ficou sabendo no futuro, né? Então, esse contato com a Umbra, né? A Penumbra, ou Sombria, dela até se decepcionando, assim, com o lance de conhecer o Mikal das lendas e perceber que aquilo tudo poderia ser um mito, né? Porque ele, nesse momento, assim, ele tá um mó covarde, né? Que o Mikal real não era nem perto do guerreiro legendário de Talok 3, né? Que o seu povo lá de Talok 8 tanto reverenciava, né? E, aliás, eu gosto muito da participação dessa personagem nessa história, por ela ser uma personagem com uma certa aura de marrenta, né? Mas que a acaba sendo essencial para o Jack no momento em que ele mesmo tá por baixo, né? Quando eles passam tanto tempo naquela travessia na escuridão, né? E a memória dele sobre as coisas que ele gosta tá começando a falhar. E aí uma das coisas que ele não lembra era o ano de lançamento de Homeboy, né? De Seth Morgan. E aí, surpreendentemente, ela responde que foi 1990, né? Dizendo que esse livro era um clássico, né? E assim, eu depois fui ver a curiosidade de Google, né? Que esse Seth Morgan, ele foi noivo da cantora Janis Joplin, né? Sendo que ela morre antes do casamento, né? E ele morre não muito tempo depois no acidente de moto, também em 1990. Sendo que esse livro foi o único que esse escritor lançou, sendo que por causa do sucesso do romance, ele tinha conseguido um bom contrato com a editora e estava escrevendo o segundo livro. Então, é um livro policial, assim, certamente culto, né? Muito provavelmente, assim, uma contribuição do Robson, né? Assim, dentro do argumento sci-fi do David Goyer. Mas o que é mais importante nessa edição é que ela é a estreia do Peter Sneeberg, né? Como o artista titular, né? Assumindo que esses Jotas sejam mudos, né? Vai saber, né? O que é que você acha da arte dele, Maurício? Foi um bom substituto para o Tony Harris? E, claro, faz também suas observações sobre essa historinha do futuro da Legião. Ah, cara, meu contato com o Nisberg, sei lá, também não sei a pronúncia certa, não, mas não é tão bom, não. Às vezes que eu peguei edições dele, geralmente filler, né? Nunca tinha visto um run dele mesmo, não. Mas não gostava, achava um cara desenho de filler mesmo, pronto. Mas me surpreendeu aqui, como eu falei, talvez o Ewell no meio aí tenha facilitado essa transição, mas eu gosto mais da arte dele, inclusive, do que da Ewell nesse gibizinho, porque tá mais assentado, não sei, sabe? Ele já chegou mais pegando o jeito dos personagens do que o outro. Não vou falar de novo o nome, não. Acho bacana como ele desenha e contrasta, né? Enquanto a gente tava com o Tony Harris bem detalhado, assim, bem sujo até, escuro na opal, a gente tem um espaço não colorido, brilhante, mas com traços mais limpos. E a forma como ele desenha até a nave, os personagens mesmo ali, me lembrou um pouco até, guardadíssimas as devidas proporções, o Mark Buckingham, quando desenha em fábulas ali, uma coisa mais limpa mesmo, assim, sabe? Chegando perto do cartunesco nos rostos, em alguns traços, mas sem destoar jamais, assim, ele não vai virar um Mike Yang, um alguém assim que seja mais cartunesco, não, mas ele vai na essência mesmo dos personagens, dos visuais, assim, e desenha todo mundo bem, bem mesmo, assim, representações de poder, grandiosidade de cenas e tudo mais, ele pode não ser brilhante, mas eu acho bem competente, operário, como eu gosto de falar, né, Luiz? Gosto dessa historinha aí do futuro, assim, é um Starman que tava, um Starboy, né, que tava faltando pra aparecer, e, de novo, aí faço coro com o Reginaldo, não dá pra ficar dissecando momentos da coisa, assim, dizendo assim, ah, vai pra puta que pariu, isso aqui não funciona, não tem como. A gente tá falando de um alienígena bi, não sei o que, sexual, né? Ele mesmo se explica em algum momento ali que os conceitos da raça dele pra sexualidade são muito diferentes dos humanos. Esse alienígena disco do não sei o que sexual com maior de legado, com uma pegada mais retrô, art deco, obrigado, Regi, aí pela aula, como diz o jovem, aula. Eles estão indo pelo espaço pra resgatar um outro que também faz parte de um legado, mas não faz, e enfrentando várias aventuras ali no meio. É pela aventura, é pela diversão mesmo. É pra isso que eu tô lendo o gibizinho. Não é pra racionalizar demais, não. Só pra racionalizar demais, a gente fica maluco. Tem que sair dessa aí e curtir, embarcar numa nave de madeira pelo espaço, guiada pelo poder cósmico mesmo. Senão, não funciona. Nada vai funcionar. Eu gosto mesmo. Acho legal, assim, principalmente quando tem viagem no tempo. Qualquer besteira que tiver viagem no tempo, eu assisto só porque tem viagem no tempo. Inclusive, aproveito, nada a ver, mas recomendo a série, viu, Regi? Não sei se você já assistiu. Time Bandits, do Taika Waititi, lá na Apple TV. É divertidinha, bem divertidinha mesmo. Terminei agora, uma temporada só que saiu. É um negócio bem divertido. Acabou, assim, pô, cada edição que acabava, na verdade, eu achava assim, tá aí, gostei, tá legal. É um arco longo, é. Mas a forma como ele tá, corta ali, volta pra Opal, vai até da Sage, vai falar do Sombra, vai puxar aqui ali esse subplot que começou lá na primeira edição que a gente comentou. A história vai crescendo, indo e voltando, e com um ritmo muito legal. Eu devorei mesmo. Eu achei que não ia dar tempo de ler pra gente gravar, beleza, que a gente acabou remarcando aí, mas se fosse no primeiro dia lá que a gente ia gravar, eu teria lido toda, porque eu devorei mesmo essa saga. Bem, bem divertida. E só um detalhezinho aqui, essa personagem é em inglês, eu tive mais contato com ela em inglês, a Shadowless, né? E Umbra não é diminutivo de penumbra, não. Ela é um termo mesmo científico, é a parte de um planeta, né? Um local que tá coberto por um eclipse. Então, eu não sabia mesmo que tinha esse nome, não. O Reginaldo que me iluminou aí. O Reginaldo não, o Jamerson que me iluminou aí dessa personagem outro dia. Gosto, acho legal ela. E ela ainda diz, né, pro Tom em algum momento ali: se você contar pra alguém que eu tô abraçando ele aqui, eu te mato. Eu tenho comigo, assim, que mesmo tendo o Tony Harris, assim, um estilo assim, mais voltado assim, pro realismo, assim, detalhado, assim, com aquele rigor anatômico, uso de referências fotográficas, né, toda aquela riqueza assim, do cenário de Opal City, até um uso assim, muito sóbrio, né, das sombras, né, e a iluminação, eu acho que o Robson ele acabou externando assim, nas histórias com artistas convidados assim, a busca por um desenhista assim, com um traço mais estilizado, assim, mais na pegada do Mike Mignola. Não exatamente assim, um Mignola assim, surrealista, assim, coleira solta como a gente tem hoje, né, mas naquela pegada assim, mais tradicional, assim, pré-Hellboy, com uma técnica assim, chiaroscuro mais discreta. E eu acho que o Snyberg, ele se encaixou nesse perfil, né, que o Robson buscava. Sendo que, assim, nos próprios extras, o Robson disse que se era pra seguir sem o Tony Harris, que o próximo artista não fosse um dublê do Tony Harris, né, e aí eu acho que ele foi muito feliz nisso, né, nessa escolha. Eu acho o Snyberg assim, um bom artista, né, que às vezes assim, me lembra assim, um pouco até o Matt Wagner, e que não aqui nesse arco, mas lá no Grand Guignol, eu acho que ele já tá bem à vontade no gibi, assim, com o gibi assim, exalando assim, a assinatura visual dele, né? Até porque eu acho que ele desenhou tanto tempo quanto o próprio Tony Harris. Mas o que vocês acham? Você gostou dessa arte desse novo artista, Reginaldo, Peter Snyberg? O que você acha da arte dele? Ah, não tem jeito. Eu acho que Starman é filho dos dois, né? É filho do Robson e é filho do Tony Harris, né? E até acho, assim, o pedido de desculpa do Robson válido, né? É, mais pra frente ele vai tirar as tatuagens do Jack, né? E eu acho uma sacanagem, né? Assim, fazer isso. Porque o personagem tem muito da personalidade do Tony Harris também. E a série teve muito, muito, muito da personalidade do Tony Harris. Então, eu estranhei, né? Apesar de... Eu adoro o Steve Yeun. Adoro por causa de Zenith, por causa de Invisíveis. Gostaria que ele fizesse mais, embora realmente eu acho que esse segundo artista aí, que eu também não sei dizer o nome, tô com o Maurício, ele vai, até pelo tempo de serviço, ele vai acabar se adaptando, né, e assumindo, né, controle aí da coisa, mas eu acho lamentável a saída do Tony Harris, porque a série era dos dois, né, não tem, a gente era Vertigo, né, então não reclamava de ninguém que desenhava, né, valia qualquer coisa, o importante era o que estava sendo contado, né, então não tem problema, a gente tá seguindo a história, não importa quem desenha. Mas faz diferença, sim, claro que faz, porque Opal City era do Tony Harris, tinha a personalidade dele, e o Jack também, ele tinha um visual que eu não sei explicar, assim, a série toda tinha, eu falei de Vertigo, porque a série toda me lembrava, me remetia a Vertigo, a série me remetia, né? Ela tinha essa questão aí do trabalho com sombras, até no semblante dos personagens, ele deixava mais carregado, você pode ver que até o Mikal, ele fazia ele macilento, até porque no começo ele era assim mesmo, né? Mas ele fazia o Mikal mais macilento e mais caído, com uma cara mesmo, assim, mais derrubada, né? E o Jack também, ele sempre tem uma fisionomia, não é tão cartunesca que nem o Luigi falou agora. É característica do artista, mas eu acho que isso, na minha preferência, era o estilo do Tony Harris, né? Que combinava mais com a série. E aí, James, você gosta desse Peter Snyberg como substituto do Tony Harris? Gosto. Eu não gosto tanto dele na edição 50. Eu acho que é por causa do Kate Champagne que faz a arte final, mas eu conheço o que o Reginaldo falou sobre a cidade. mas eu prefiro ele desenhando os personagens. Agora não, a cidade, infelizmente, é a visão do Harris, né? E não tem muito a comentar sobre isso, não. Eu acho ele um desenhista excelente. É o tipo de desenhista que eu compraria uma série só por causa dele e aguentaria pelo menos umas 3 edições antes de falar, pô, isso aqui tá ruim demais, só tá salvando a arte. O Maurício falou obrigado pela aula. Provavelmente eu tô falando bobagem, falando coisa errada. Não faz isso, não bota minha bunda na janela, que provavelmente eu devo ter errado, cara. Eu realmente fico envergonhado às vezes com as coisas, assim, né? Eu sou super tímido para algumas coisas. Eu espero que vocês entendam e não é querer se aparecer ou vaidade. É uma coisa que acho que vocês conhecem bem, sabem que eu gosto de viajar e é uma coisa que eu tenho condição de fazer e abrir mão de outras coisas na vida para poder fazer isso. E a gente tava falando do Noite Estrelada, do Van Gogh. Tive a sorte, cara, de ver ele quando eu fui visitar o MoMA. Eu vi ele sozinho, cara. Eu tava sozinho no, na sala dele, assim, na passagem dele. E é super difícil de fazer isso, porque ele é concorrido pra caramba, né? E eu fui num momento, assim, final de tarde, assim, já tava quase pra fechar. Acho que faltava uma hora pra fechar o MoMA. Quando eu passei, assim, por ele, cara, ele é surpreendente. Ele é assustador de impressionante, cara, assim. Primeiro que ele não é tão grande. Ele não passa de 1 metro. Ele é menor que 1 metro. Quando você fala em gênio e obra de arte, assim, obra de arte na palavra, assim, a gente usa essa palavra de forma errada às vezes, porque o Van Gogh, ele mesmo achava o quadro um erro. Imagina só, cara, que ele fez de forma errada. Aquelas estrelas, né, a representação das estrelas em redemoinho, elas até têm uma relação matemática que é super interessante, assim, que ele fez uma questão relacionada à matemática de forma involuntária, claro, assim, ou não racional, mas que tem uma relação matemática nos redemoinhos, né, e nas luzes. E é exatamente a forma como os gases das estrelas funcionam, que anos depois o Hubble, o telescópio lá, conseguiu captar, né, e viu muita similaridade, que é uma coisa, né, é mágico, né, cara? O cara pintar desse jeito, de forma ou intuitiva, ou observando, né, ou tendo uma percepção mesmo da coisa, é, realmente é coisa de gênio, assim. Então, é transcendental, assim, né? Você tem de um lado do espectro um Pablo Marçal, né, e para compensar você tem um Van Gogh, né, do outro lado, porque senão não valeria a pena viver, cara. Assim, é, realmente não vale a pena viver. Para cada, né, 20 mil lazarentos, você tem que ter alguém com essa capacidade, senão não vale, cara. Assim, né, você tem que ter um pouco de esperança que tem gente boa, capacitada e com esse nível, cara, né, de genialidade. Mas o que é legal também é que ele pintou já naquele, né, no hospital, já, assim, foi logo depois que ele cortou a orelha também, que ele foi internado. Tem essas histórias. Ele tem uma nota curiosa que ele pintava durante o dia, então ele pintava de memória o céu estrelado. Então ele não é que ele pintava à noite olhando para o céu, não, ele pintava durante o dia, né? Então, cara, é muito louco, cara, muito louco. É um quadro famoso que a gente vê sempre. A gente gosta de quadrinho ainda, assim, né? E os caras se inspiram nessas coisas, assim. Então, você só ler e conhecer um pouquinho, assim, é um barato. Tem também o Pinheiro na frente, que associa com a questão dele, né, da depressão dele, né, que eu sempre achei que era um castelo. Pro título da série, eu não sei se caberia. Eu gosto do nome do arco, porque o livro também é bem legal. Se vocês procurarem sobre o livro de ficção, é bem legal, cara, a história. É uma colonização do sistema solar, tá? É bem legal mesmo esse livro. É uma daquelas coisas, eu acho que ele não chegou aqui no Brasil, se o Jamerson souber alguma coisa, mas eu acho que o livro não chegou. Mas eu acho que é válido, não mexeria nisso não. Não mexeria não. Aí a tradução para nós é, não sei, eu acho que tá boa. O futuro não está definido. Seja lá o que fizermos a seguir, talvez isso desfaça esse futuro e o tempo irá se reescrever por conta própria. Se aceita o conselho, lá vai um. Jamais volte a pensar nisso. Nunca discuta esse assunto com ninguém. Sua vida está aqui e agora. Mantenha-se sempre em frente e pode ser que um dia você perceba que virou um Tom Calor bem velho que nunca precisou colocar os pés em outra era além da sua própria. noite na casa dos El. No fim da edição 50, a ideia é que o Sombra Futuro devolveria os dois Starmen para seguirem sua viagem no presente. Só que, por um erro de cálculo, em vez de 1999, eles vão parar em 1922, né? Quer dizer, 77 anos no passado, justamente nas proximidades de Krypton, antes de sua destruição. Sem querer adiantar muito, assim, mas já adiantando, essa história ela vai acabar repercutindo lá perto do final, na edição 75, né, exatamente assim, no comecinho do último arco, né, o Filhos do Pai, porque o Jack se encontra, né, com o Super-Homem justamente para conversar sobre o que aconteceu aqui na número 51, né, esse encontro do Jack com o pai biológico dele, né, o Jor-El. E agora, assim, com o quadro assim, completo, eu gosto ainda mais dessa parada de Jack e Mikal em Krypton. E nos extras, o James Robson, ele comenta que, olhando em retrospectiva, até hoje fica surpreso por eles terem conseguido emplacar o argumento dessa história, né? Porque, se você pensar direitinho, assim, o plot é audacioso, né? De certa forma, é até pretencioso. E pelo menos pra mim, o Goyer e o Robson, eles conseguiram segurar essa bucha, né? Que é inserir o Starman na cronologia do Super-Homem, né? Pelo menos a cronologia pós-crise lá do John Byrne, né? Ele diz que sempre se incomodou, assim, com o fato de que, na primeira edição da minissérie do Homem de Aço, né, o Jor-El tivesse, convenientemente, a imagem de um fazendeiro do Kansas, né? Então, ele simplesmente explica como aquela fotografia foi parar ali, né? Com o Jack dando as coordenadas da Terra pro Jor-El, a partir do banco de dados da nave deles. E outra coisa que me veio à tona, lendo essa história, justamente porque encaixa com o background lá de mundo de cripto, né? Do Byrne e o Mignola, e vem também, assim, do universo literário do Asimov, né? Essa característica de Krypton, assim, como um mundo impessoal, né? Com as pessoas só interagindo entre si por holotelas, né? Pela reprodução assistida, né? O uso corriqueiro de robôs como o Kellex, né? O fato de um sol vermelho influenciar muito o destino daquele planeta, e tá tudo lá no livro O Sol Desvelado, né? Da série dos robôs, e é um livro de 1957, né? Quase 30 anos antes de Homem de Aço número 1, né? Com certeza alguém já deve ter feito essa associação, mas como a minha leitura desse livro do Asimov é até recente, isso só me veio agora, né? O que você acha disso, Reginaldo, dessa visita do Jack a Krypton de John Byrne, né? Você vê como positiva essa ousadia do roteiro ou como algo desnecessário? Diz aí. Aqui eu já, a trama já eu adoro, né? Assim, nem gosto, eu adoro. Porque aqui eu já tô já envolvido, me agrada, claro, assim, porque primeiro que realmente, assim, é a Krypton que eu gosto, eu acho que é super inteligente a forma como é usado o encontro, né, com o Jor-El, ele aparece passeando, né, com aqueles exoesqueletos, né, aquele mecha gigantesco, né, é um Jor-El interessante, né, porque ele parece, né, ele é um rebelde, né, na sociedade, então é muito legal, né, e ao invés de ter uma ação, né, uma história de ação, é uma história de interação, que é muito legal. Se foi tudo isso para explicar o Jor-El ter um cara do Kansas sem camisa, né, para mostrar, né, para Lara como era a Terra, falar que ele tinha uma G Magazine, né, assim, tudo bem, valeu a história, mas nem é isso. Eu acho muito legal mesmo é realmente eles resgatarem, né, a Krypton do Byrne e usarem, né, de forma criativa a trama, né, e aparecer, né, o pai do Jor-El e mostrar a sociedade, né, kryptoniana, mostrar a influência, né, que o Jack tá tendo, né, na própria personalidade do Jor-El e nas atitudes que ele vai ter futuramente. Não chegaria a dizer que é um retcon, né, porque não sei se é tão forte até esse ponto, né, mas é, de certa forma é sim. Mas eu acho legal, né, a construção, eu acho realmente bacana você pensar que o que levou o Jor-El a escolher a Terra foi um encontro com um terráqueo e um terráqueo bom, um herói. Então acho bacana, acho muito legal isso. E aí, realmente, toda aquela caracterização de Krypton, acho que foi você que falou, né, Luigi, que parece muito, né, o planeta Solaria, né, do livro do Asimov, né, da série dos robôs. Não tem como fugir disso. O próprio Byrne se inspirou nisso, né, é inegável, mas aqui, então, tá, imagina, tá descarado, né, assim, a caracterização, assim, é muito, muito. Quem leu, acho que é O Sol Desvelado, né? Isso, é o segundo livro. É Solaria, né? Solaria. O planeta. Que é exatamente, né, cara? É a cara de Krypton, né? Os habitantes esses, eles vivem isolados com uma multidão de robôs cuidando deles e cuidando das propriedades, são isoladas assim, gigantescas, isso. Né? E eles não interagem entre si pessoalmente, né? Fisicamente, eles só interagem assim, por holotela. Tanto é que na história, o Segiel, né? Ele aparece pela holotela, né? E tem uma certa aversão de encontrar com eles, né? Cara, é exatamente Solaria, né? Assim, né? E os robôs fazem tudo, cuidam da propriedade, quem faz toda a parte física e de interação são os robôs, até aquelas torres gigantescas, é. O Asimov não descreve as construções de Solaria dessa forma, mas eu, quando li a primeira vez, parece até brincadeira, mas eu realmente fiz uma associação com o design, né, o visual da Krypton do Byrne, por causa que eu gostava já disso, assim, achava linda, né, assim, né, aquele visual. E aqui, então, é realmente, você vê que é uma coisa que não foi só eu que pensei assim, era uma coisa realmente que era proposital fazer essa associação, né. Então, eu adorei, né, acho que é, talvez, né, já que a gente não vai considerar a história do passado, eu acho que essa é a história que eu mais gosto aí de todo o arco, né, porque é muito boa. Para além dessa artimanha, assim, do Jack, assim, dando a localização da Terra para o Jor-El, eu também acho que essa rápida interação entre eles também fornece uma outra perspectiva para o Starman, né, sobre a importância do seu papel. Não só como super-herói, mas como pai, né? Claro, assim, são duas coisas diferentes, né? Mas, assim, olhando isoladamente para essa edição 51, o Jack e o Jor-El, eles são pais que têm filhos, os quais eles não podem ter contato. Eu acho que também dá para fazer um rápido espelhamento entre o Ted Knight e o Segiel, né? O pai do Jor-El. Quase como o Segiel, ao manter a salvo, né? O Jack e o Mikal, evitando que eles fossem dissecados, né? Ele tivesse acolhendo, assim, também o próprio Mikal e o Solomon Grundy. Né, como o Ted fez lá no laboratório dele, né, que por sinal foram levados para lá também pelo filho dele, né? Então eu acho que tem, de certa forma, tem uma rima aí também, né? Que você acha, Maurício? Você gosta também dessa historinha? Esse é outro momento completamente desnecessário, né? E assim, é o final da jornada, o desenvolvimento da jornada, mas que em si é divertidíssimo. Eu gosto, acho legal, assim, um revisionismo, né, do que o Byrne fez. No meu revisionismo, uma complementação. Ao mesmo tempo, tem uma essência própria da história, como você falou, dá pra você puxar essas rimas aí, dá pra você entender que há um tema mesmo aí e que o personagem tá aprendendo muita coisa, né, sobre ser herói. Na verdade, essa é uma jornada de herói, né, jornada do herói. Nessa altura aí, o Jack já passou por várias dessas fases, mas é uma jornada de herói mesmo, na qual, quando ele volta, assim, não li ainda o que vem depois, tá, mas você percebe que há uma preparação ali pra ele ser herói. Ele vai lutar em guerra, ele vai ter perdas, ele vai ter que ser mais inteligente, né? Pensar no outro, se sacrificar e tudo mais. De modo que ele vai se tornar de fato um herói, né? Não é só um legado, um uniforme que ele veste para deixar o pai orgulhoso e assim resolver umas dead issues que ele tenha lá. Mas ser de verdade, né? Se sentir, ele vai comentar isso mais pra frente. Eu acho essa história, principalmente assim, a partir do momento que ele passa a participar do mito de um herói ainda maior, né? Ou maior herói, o Superman, ele começa a entender o próprio lugar, né, dele naquele meio todo de heróis, assim, acho bacana essa história, assim. E, pô, falou do Superman do Byrne, pra mim, tem minha simpatia. Só mais uma coisa, se passar a palavra pro Jamerson, sabiamente, assim como na história da Legião, o Jack também tem um instinto, assim, de deliberadamente não avisar o Jor-El sobre o destino de Krypton, né, isso também vai ser abordado justamente na edição 75, né, que fatalmente a gente vai discutir. Mas aí, Jamerson, você gosta dessa viagem a Krypton? E aí? Não, não gosto, não. Não quero comentar, não. É, eu sei. Poderíamos ter contado a Jor-El. Mas como nossa última aventura demonstrou, às vezes é melhor não conhecermos o futuro. É melhor deixar que as pessoas simplesmente vivam suas vidas e conquistem o que quer que o destino decrete em suas vidas. We'll be right back. dois mundos. Indo agora para as edições 52 e 53, a próxima parada dos nossos viajantes é em Run, né? O planeta adotivo do Adam Strange, né? Nos extras, o Robson, ele bate no peito, né? E revela que esse arco teve mais a contribuição dele que a do Goya, né? Eu falei isso lá também no começo. Na parte do enredo, eles vão parar lá porque o Mikal, ele sente através do seu cristal, né, de energia, que um dos seus inimigos do passado, né, o Turan Kar, tá em Run, né, e representa o mesmo perigo que ele representava na tentativa de invasão da Terra, né. E dependendo do que ele for fazer, porque o que quer que ele for fazer é num momento em que deve ser assinado um tratado, né, para a criação da Liga dos Planetas, né, que segundo o Robson seria uma precursora dos Planetas Unidos, lá da Legião dos Super-Heróis. Da mesma forma que na vida real a Liga das Nações geraria mais tarde a ONU, né? Eu acho um dos meus momentos favoritos, né, dessa viagem, sobretudo porque o Jack e o Adam viram aliados, ou até mesmo amigos, né, bem prováveis. Especialmente porque o Jack salva a filha do Adam no momento em que o raio Zeta se dispersa e ele é forçado a voltar para a Terra. Assim como a Maria Jetpack desse podcast, Reginaldo. O que é que você me diz sobre essa interação entre o Starman e o Adam Strange? É regra, né? Se você vai pro espaço, você tem que encontrar o Adam Strange. E eu adoro, né, o personagem. Eu acho ele de uma simplicidade elegante, assim, né? Eu acho ele um personagem muito simples e que ele rende boas histórias desde que ele não seja muito usado, né? Ele é quase um bom coadjuvante ou um bom personagem secundário ou um bom personagem parceiro, assim, de estar junto. Exatamente isso, assim, dele ser um personagem lateral na trama. Aqui é exatamente isso, assim, é legal o argumento de chegada, né, no mundo, né? O Mikal tava um pouco de escanteio aí nessa viagem, ele vai aos poucos, você vai percebendo que ele vai no espaço, ele vai ganhando, parece assim que ele vai realmente, em determinada hora é falado até que ele vai, parece que por ele ter voltado a viajar no espaço, ele vai recuperando parte, né, da personalidade dele original, ou falam que a espécie dele, quando vai para o espaço, ela fica mais agressiva, né, mais belicosa, e ele fica também desse jeito, ele está numa caçada, né, numa sede de vingança em achar esse adversário dele, que tudo isso lembra, né, esse Starman mesmo lembra, e toda essa trama lembra muito a história do Capitão Marvel, né, o Capitão Marvel da Marvel, ele ter aquele nêmesis dele, né, que era, os dois eram invasores da Terra, né, só que ele acabou virando a casaca para proteger, né, a Terra. Por causa dessa sensação que esse adversário está em Run, eles param lá e cruzam com o Adam Strange no meio de uma recepção, de uma espécie de criação, né, de Federação dos Planetas Unidos, uma versão beta, vai, da Federação, né? Uma coisa que a gente viu há pouco tempo na trama do Superman agora, bastante similar até, né? Um pouco mais simples, menos desenvolvida, mas que ajuda aqui para a trama, porque você vê Tanagarianos, você vê aquelas espécies conhecidas do cosmo da DC, né? Que é sempre legal ver isso. Os próprios personagens de Run são interessantes, né? A Aleta, né? O Sardate, todos esses personagens são legais, e de você trabalhar com eles de forma... Eu acho que Run, né, e o Adam Strange, eles lembram pra mim muito o Flash Gordon, até acho que a referência é muito similar. Embora, né, o Jetpack, tudo também tenha uma similaridade se você procurar imagens antigas com Buck Rogers também, embora realmente a associação que você tem que fazer é com Flash Gordon e as Space Operas. Essa trama eu acho bem legal, assim, o desenvolvimento, porque acontece em Run, tem toda essa trama de perseguição espacial, no meio de uma trama política intergaláctica, no meio disso o Jack é pulverizado, que eu acho isso um barato, né? Porque é aquela história que eu falei, que é uma desculpa esfarrapada do James Robson para desaparecer com as tatuagens do Tony Harris, né? Que todas aquelas tatuagens do Starman eram, na verdade, as tatuagens do Tony Harris, que a partir de um determinado momento, eu não sei, acho que é bem mesquinho, na minha opinião, né? O James Robson resolveu sumir com as tatuagens do artista, né, no personagem, e inventou esse plot do herói, né, do Jack Jack Knight ser pulverizado, ser desintegrado e ser clonado sem as tatuagens, né? Assim, que é uma desculpa esfarrapada, meu, só pra ele estar tá sem tatuagem, cara. Assim, eu imagino, né, o Tony Harris ler isso daí, cara, deve ter chateado demais o cara. Chateado ter deixado ele puto, cara, da vida. Porque falar, caramba, que sacanagem, tá alterando o meu personagem, meu, né, tá alterando, né, assim, o código-fonte do meu personagem. Assim, é muito íntimo fazer isso. Chega a ser chato mesmo, assim, chega a ser, não sei, aconteceu alguma coisa entre eles. Eu acho que a gente só pode pressupor, mas eu acho que o James Robson se sentiu abandonado, alguma coisa assim, e tirou na sacanagem, não tem muito o que falar, não tem como aliviar também, não é porque a gente gosta do Robson que vai aliviar, ele mesmo fala que foi errado isso, porque foi, não tem muito também o que falar. Ele falou que, assim, a desculpa oficial, né, ele disse que o Jack tava vivendo num novo momento, assim, com o Peter Sneeberg, e parecia errado ainda carregar marcas tão indeléveis do artista anterior, né. Ele disse que bem mais tarde o Tony perdoou ele, né, tanto que eles estão para fazer um revival aí do, acho que uma minissérie, né, do Black Label, né, com o Jack, né, acho que estão de boa agora, mas realmente, assim, foi uma sacanagem da porra, né. Claro, cara, assim, é pequeno, né, é mesquinho, é. O colega de trabalho não pode ser desse jeito, não, assim, eu acho que realmente foi uma chateação de um lado pro outro e o cara resolveu fazer uma vingancinha, uma afronta, e foi pequeno da parte dele, e realmente se retratando, tudo, é que bom que eles se acertaram, é melhor assim mesmo, assim, mas, e ele ainda expõe isso, né, assim, é. Então você entende até, porque senão você fala, né, que esquisito ele ter voltado, ele ainda menciona as tatuagens, toda hora é mencionada as tatuagens, é um traço do personagem, é uma característica do personagem que é sempre mencionado, algumas tatuagens são explicadas no decorrer da série, né, tem aquela tatuagem esquisita que ele tem, que é bem estilizada, depois você descobre que é um TH, né, é o nome do pai dele, eu nunca tinha reparado isso, mas é, uma das tatuagens dele é o TH, né, não é o TH, é o TK, né, o Theodore Knight, né, do nome do pai dele, deixa pra lá, né, já se acertaram, tá tudo bem, né? Mas essa parte mesmo é legal, assim, pra além do que aconteceu, é aquele caso clássico, assim, perco um amigo, mas eu perco a piada, porque a parte é legal, ele sendo desintegrado, ele acorda, o herói assim, morrer, né, sim, é, assim, na verdade ele não chegou a morrer, né, o Sadart, ele disse que ele não precisou de uma transferência de energia vital, né, o alma do Jack, isso quer dizer, foram algumas partes do corpo dele que foram clonadas e trocadas, substituídas, ele não chegou a morrer de verdade, pra fazer os reparos no tecido dele, ele perdeu a tatuagem. Então, assim, é um momento bem legal do quadrinho, mas não tão legal assim nos bastidores, né? Na mensal, você fecha o mês com ele morto, né? Assim, na mensal, você fecha o mês com ele morto. Ele aparece no mês seguinte de Samba Canção, ele ressuscita sem tatuagem, né? Assim, né? E aí é que a gente fala, né? Ele foi clonado, né? É um corpo clonado que eles falam, né? E aí a trama fecha, termina com o Mikal não conseguindo a vingança dele, né? Ele não consegue pegar o adversário dele, né? O inimigo dele. Não lembro o nome do inimigo dele. O Hankar. Isso, ele sequestra a filha, né? Do Adam Strange, não é isso? A filha dele, isso, né? E aí toda a delegação de alienígenas se juntam, né? Como o Sardat é todo maquiavélico, ele acha até bom esse sequestro, porque isso fez toda a delegação de alienígenas se unirem, o que não estava dando certo, né? Essa conferência de aliens, o sequestro fez eles se unirem contra, né, o Tuhankar para resgatar a menina. A trama é bem legal, cara. Foi o que eu falei. O arco, ele vai crescendo à medida que vai evoluindo, né? As histórias vão melhorando com a evolução, né? Começa devagarzinho, mas à medida que você vai envolvido. O que o Maurício falou é verdade. Você termina, cada edição que você termina, você fala, pô, eu li uma história boa. É coisa que atualmente, né? A gente também vive, parece uns velho mesmo, assim, desgostoso com a atualidade, mas é verdade. Hoje você lê um quadrinho, você não tem esse prazer, cara, de falar, pô, li uma história boa, hein, né? Aqui não, você termina uma edição, termina de ler, você fala, nossa, que legal, você já quer ler outra na sequência, porque é muito boa, as histórias são muito boas, são gostosas de ler. Se você lê muito rápido, porque são boas mesmo, assim, são gostosas de ler. Não tem o que reclamar, você tá lendo aqui uma coisa assim, é material de altíssima qualidade, assim, é muito bom mesmo. Ô Maurício, você troca essas duas edições pela mini lá do... duas edições do Tom King, o que é que você acha aí? Pois é, bicho, vi até hoje, não sei se é real ou se é meme, mas parece tão real que eu tenho medo, que a história da Canário Negro aí, do Tom King agora que vai sair, são 6 edições, né? Essas 6 edições é uma luta acontecendo e no meio da luta tem flashbacks, lembranças de treinamento, de passado dela e outro personagem tá lutando e tudo mais, assim, é coisa que o James Robson faria numa ediçãozinha temática, sabe, e com conteúdo, com volume de história, e quando acabasse ia dizer assim, pô, gostei, vou comprar a próxima, vou até das edições que eu perdi antes, e enfim, hoje a gente tem 6, 12 edições pro cara contar um negócio desse na mini do Adam Strange, mini não, né, na Maxi, são 2 edições do Adam Strange, e a gente tem um episódio inteiro só pro Senhor Incrível mostrar como ele é incrível, sabe? Fazendo sudoku enquanto limpa a bunda, assovia, chupa a cana e dança uma pisadinha, sabe? Não faz sentido, cara. Eu entendo, assim, a indústria, principalmente a partir do Bendis, aprendeu a fazer essa descompressão aí de história. Mas não é isso que ganha tempo, sabe? Pra você fazer 6 edições, que no final das contas, hoje em dia, 6 edições valem menos do que uma mensalzinha, sabe? Dos anos 70, 80. Eu li recentemente, eu até comentei num Avante Vingadores, o gibi do Nefaya. Eu tô com o bonequinho do Conde Nefaya aqui na minha frente, pasmem. Eu gosto muito dele, poderosão, assim, né? Um Superman aristocrático, italiano, mafioso e psicopata. Que é a edição que ele ganha os superpoderes. Antes ele era só um vilão da magia. São 3 edições. 3 edições, Luiz, de pancadaria entre Vingadores e ele, que se fosse num gibi atual, assim, sabe, ia ter que levar 2 encadernados. Nossa. É uma coisa que desanima. E como disse o Reginaldo, a gente acaba parecendo, né, Reginaldo, uns velhos rabugentos reclamando de como é o gibi hoje. Mas não, é porque você pega hoje um gibi desse antigo e sobrevive. Eu tava comentando mais cedo num grupo como eu peguei a Epic Collection dos X-Men de Giant Size 1, né, segunda gênese. Dela vai até aquela noite de Natal que os sentinelas atacam e eles acabam indo para a plataforma espacial, o ônibus espacial cai e a Jean vê a Fênix. Bicho, eu li isso numa tarde. É um ano e pouco, assim, de gibizinho, sabe? E acontece coisa pra caramba. É muita coisa. Hoje em dia você lê numa tarde, um ano e pouco de gibizinho. E o Wolverine saiu de Nova York e chegou em São Francisco. Tocou uns 2 supapos lá, teve algum diálogo depressivo. Ou abraçou alguém e chorou, né? Do jeito que o Luigi gosta. Não, eu tô com o vírus Mauro, velho. Mauro Lovitch. Você passa esse geral pra choradeira, velho, em gibi, velho. Interessante, a gente tá discutindo aqui essa historinha de In Run, são 2 números, né? A gente discutiu ainda agora de cripta, é um número só. Do jeito que a gente conversa, parece que é um arco de 6 edições, né? Rapaz, eu tô aqui com o scan, né? E aí, eu tava em uma edição, e aí eu reli esses dias, né, pra gente gravar, e aí tá na última página aqui, que é do Joel vendo a nave decolar de cripto, né? E ele fala assim, ah, um dia, e aí acaba, fim. Aí eu clico aqui pra ver o próximo gibi, ele vai pra última página que eu li da edição seguinte, e já é o Jack sendo fumegado ali, né, saindo da Airfryer, e a Lana falando assim, o Jack Knight está morto. Eu fiz, como em uma edição aconteceu isso tudo, sabe? Ele chegar em Han, estabeleceu que o Young Ho lá do Mikal tava lá, rodou o planeta todo, mostrou que tá tendo uma assembleia ali, né, essa Proto Nações Unidas aí dos planetas, mostrou a situação de Han como está, lembrou ali, fez um alô ali com aquele gibizinho da Liga que saiu recentemente da saga da Liga da Justiça, né? Que a Liga vai parar lá e o Adam Strange tá aparecendo que é um vilão, que capturou a Liga e tudo mais, mas na verdade ele tá criando um plano ali pra se livrar daquele defensor, daqueles invasores. E você chega aqui e já aconteceu isso tudo e o Jack morreu. Eu ia até fazer um comentário, tava guardado aqui no bolso pra falar disso. Dizia assim, pô, mas como o Robson às vezes é picareta, né? Toda hora com essa... flertando com a morte do personagem, que a gente sabe que não vai morrer. Mas ao mesmo tempo, tem que ser uma perspectiva real, né? O cara há um ano tava cuidando de loja de antiguidade, herdou o negócio do pai, super-heróico, e agora ele tá no espaço. A morte tem que ser uma perspectiva real mesmo pra ele. Ele é um cara normal com bastão cósmico, sabe? Ele dá um vacilo aqui e é capturado. Na próxima vez, ele, por reflexo, ele já ativa a energia de proteção, né? Um escudo de energia do bastão. Então, ele é um personagem muito humano nesse aspecto. E ele é um personagem humano numa nave de madeira, Art Deco, viajando pelo espaço, e que a qualquer momento ele pode morrer mesmo ali. O esquema é mambembe, o negócio é pôr amor mesmo. É um homem apaixonado fazendo merda, como todo homem que se apaixona, né? Eu tava lembrando aqui, viu, Maurício? Eu tava lembrando aqui, antes de passar a palavra aqui pro James, eu tava lembrando quando eles têm que ir pra um evento lá, a solenidade, daí o Jack levou um terno horrível, né? Bicho, a gravata de zebra. E o Mikal tá assim péssimo, que ele tá arrumando um traje lá pra ele. Um traje formal de run, mas assim, aqueles bem... Soldadinho de papel, né? É, aí o Jack, ele se sente mal, assim, não, vamos vestir que nem como você, ele dá um traje pra ele. Ele fica até parecendo como se fosse um traje formal com a roupa do pai dele, né? Do Ted Knight, né? E ele se fica sempre ridículo. Assim, pô, o que a gente não faz pelos amigos? Cara, é muito boa essa passagem. E ele gosta, ele se dá bem com o Adam Strange, eles ficam amigos, assim, né? Também, amigos, né? É. Porque ele gosta do Adam Strange, porque o Adam Strange, ele atravessou o universo também por causa da mulher, né? Isso. Ele gosta desse aspecto dele, assim, né? Que é assim, e ficam amigos também, assim, a ponto de no final ele falar assim, ó, a hora que você voltar pra Terra, leva um recado lá pra casa, assim, pô, cara, são coisas assim, é muito humanas, né? A DC tem aquele aspecto dos heróis serem grandiosos, divinos, tudo, e no meio disso, realmente, é o que o Maurício falou, o cara é um balconista de loja, né? Assim, tá no espaço, mas aí, ele não deixa de ser humano, né? Assim, isso, algumas vezes ele é até pentelho, assim, ele é muito chato às vezes, assim, né? Ele se resguarda com humor, um humor forçado, uma graça, assim, que ele é desagradável até às vezes, mas não deixa de ser, ele não deixa de ser humano, o Jack. Dele ter, né, tido, assim, essa simpatia imediata pelo Adam Strange, os dois se darem tão bem desse jeito, é muito legal, cara. Esse é um detalhe da história que poderia... Não sei, de novo a gente fala, não sei se hoje teria espaço numa história, num quadrinho que às vezes força um aspecto, né, emocional diferente da coisa, assim, e esse é tão natural, né, sem deixar a ação de lado, sem deixar a trama correr, né, tanta coisa acontecer, né, que a gente tá falando assim que acontece, você fica envolvido com o personagem, né, por isso que a gente fala que Starman é um quadrinho diferenciado. Mas aí, Jamerson, você também é Mario Jetpack, você, diferente da história em Krypton, você gostou dessa de Run? Faz aí teus comentários. Não, eu gostei muito. Eu achei muito legal, uma boa versão de uma história do Alan Moore. Não sei se vocês sabem, é naquele run do Monstro do Pântano. Inclusive, tem até a história do Recado também, lá no Alan Moore. Então, acho que Robson copiou e copiou bem. Acrescentou ali algumas questões que levam aquele background da Liga, né? Eu já comentei sobre isso, mas eu vou falar. Naquele momento de lançamento de minissérie dos personagens, ali entre 87, 90, 91, até 91 ainda tinha séries chegando, a DC, logo depois de Invasão, ela escreveu uma série mandou produzir uma série do Adam Strange, que chama um Homem de Dois Mundos. E acho que coincidiu que na época o Julius Schwartz tinha falecido, e aí fizeram uma série de homenagens, porque o Adam Strange tinha uma ligação muito umbilical com ele. E nessa série, ela é desenhada pelo Andy Kubert, e tem a arte final do Joey. Então é uma série muito poderosa visualmente, e ela vai indo bem até que simplesmente a mulher dele dá a luz e morre no final da minissérie de 3 partes. Só que aí tem um problema editorial. O Adam Strange deixa de ser referido na continuidade da DC. Por uma série de detalhes, ninguém mais conta a história do Adam Strange até o Grant Morrison contar aquela história lá na série da Liga da Justiça. Aí finalmente fazem um retcon de que ele não corresponde à série original, porque na série original ela dá à luz, a gente realmente não vê o cadáver dela, mas não tinha espaço na série. Ela morre e ele fica com a criança. Aí faz um retcon de que tinha uma raça alienígena que fingiu a morte dela e sequestrou. Então, alguns elementos acabam ficando repetidos. Mas, assim, eu gosto do Adam Strange, a ideia do cara que não tem controle de onde ele vai estar, né? A relação dele com o sogro, a relação dele com o Han, que é uma série de coisas que também foram construídas lá pelo Alan Moore. Eu acho muito forte. Eu acho a história bem feita. Eu acho essa ideia de tirar as tatuagens, esse negócio do clone, que não é clone, que só foram as partes. Pensa bem, será que ele não podia só ter sido ferido, né? Por exemplo, levar um tiro do basto e aí o cara aí vai lá e clona um basto para ele, né? Um fígado, e aí tá sangrando, ia criar a mesma tensão, né? E poderia ter uma solução semelhante. Achei desnecessário esse negócio de trocar corpo, mas não trocou, né? Só para queimar as tatuagens. Eu acho que o Peter podia até falar: eu não sei desenhar tatuagem. Seria uma boa justificativa para mim, certo? Mas como foi uma decisão do Robson, eu achei lamentável. Mas eu acho o arco bom. Acho que o Robson, ele acaba adiantando a questão do Bendis, né? Fazer uma proto-federação dos Planetas Unidos, né? E ele acaba criando uma situação que poderia ser explorado numa eventual série da Legião, né? Fazendo um retorno para isso, como o Bendis faria. Na verdade, quando a gente faz essa ligação, a gente percebe que o material do Bendis é cada vez menos original, né? Porque se o Robson ele pegou elementos de Invasão e do Alan Moore, né? O Bendis ainda pegou, copiou o copião. Sabe o que eu acho do Bendis, Jameson? É que talvez ele não tenha nem a referência. Eu acho muito provável que ele também não tenha lido Starman. Sobretudo esse ponto, assim. Tem muitos momentos na carreira de Bendis que ele se repete coisas assim que você vê, pô, mas isso aqui já aconteceu, a gente sabe. Eu acho que não é um autor assim, tipo Morrison, um cara que pesquisa muito, sabe? Como James Hobbs. Tá, vai lá e faz. Ah, até porque o Bendis, ele focou. Focou, né, a federação como o resultado, né, ele focou a federação dando importância pro Superboy, né, pro Superboy não, pro John, né, pro John. Isso, né, então assim, como se o legado do Superman fosse a federação, ligando que a Legião lá no futuro desse toda essa importância ao Superman por conta disso, né, então assim, ele fez uma hipérbole muito, muito grande, que eu também acho que ele nem passou perto dessa história aí do Starman, porque passou batido e atropelado, assim, porque muito mais por deficiência dele, porque a história é muito boa e ele devia saber, né? Ou às vezes isso daí, às vezes até a função de um editor, né? Falar, ó... Exato, até ele não saber, até... Sim. Não vou dizer que perdoa, né? Não chega a tanto, mas eu acho que o editor devia chegar e falar, isso aqui, mano... Tem algo parecido. Não, ele desenvolveu mais, né, Jamerson? Ele realmente desenvolveu mais que o James Robson, né? Mas eu sempre fico com a impressão que o Sardar é que tá por trás de tudo. Eu acho ele tão maquiavélico, né? Eu tava esperando aquele quadrinho que alguém falava, não, foi o Sardar que me contratou e tal, certo? Justiça seja feita, cara, assim, essa trama do Bendis é muito boa, não é ruim, cara. Eu até esteja influenciado, porque também tem a arte do Ivan Reis, que é isso que você tinha falado, que você não conhecia tantos trabalhos dele, assim. Mas esse arco, cara, do Bendis é bem divertido, cara. É bem legal mesmo, assim, né? Porque ele faz um negócio grandioso, ele coloca aquela legião lá, que foi toda redesenhada lá, me foge o artista que fez o redesign dos personagens, o Ryan Suk, isso mesmo, que eram muito legais, assim, que encruou, né, também não desenvolveu, mas era muito legal, tudo isso daí tinha força para ir longe e parou, né, a federação, né, no presente agora, seria bem legal o desenvolvimento. Eu parei de acompanhar, mas eu acho que isso não está sendo desenvolvido. Também concordo com você. Acho que esqueceram isso tudo. Acho que já começaram a esquecer que eu não tenho certeza, mas acho que a identidade do Super-Homem voltou a ser secreta, né? Voltou por um artifício do Luthor, que quando alguém descobre que Clark Kent é o Superman, essa pessoa tem explode o cérebro, né? Tem um AVC, alguma coisa assim. É um comando hipnótico aí em escala global. Só os heróis que têm treinamento pra resistir a isso, lembro. E ainda assim, nem todos. E se esse negócio aí da Liga das Nações, né? Dos planetas, tem sido explorado, foi explorado no Geoff Thorne e no Lanterna Verdes, e que a bateria de ouro explodiu pela milésima vez, né? Jameson, eu sabia que você ia dar essa risada. Meu Deus. Recentemente no gibi do Hal Jordan também, o Jamie Adams está escrevendo um belíssimo gibi. Não é nada, vai ter prêmio nem nada, não, mas é o gibizinho do mês que você já se gostei. É divertido mesmo. E a Terra tá em quarentena por conta dessa liga de planetas aí, tá bloqueando ali, aí tem a ver com uma influência maligna, tem um plano maior por isso aí. Um desses senadores espaciais aí tá querendo amealhar poder, escantear a Terra pela Terra Verde. Então, existe algum desenvolvimento, sim, mas esse é um canto da DC que nunca é bem explorado, né, bicho? A gente tem momentos assim legais, como teve a Guerra Hanta na Garra, tem aí, depois a gente vai falar ainda do Príncipe Gavin, não sei, e depois ele vai aparecer no gibi do Starling, com a arte do Ron Lim, que é o Hanta na Garra, Guerra Santa, né, Holy War. Mas são lampejos, né, um Omega Man que aparece aqui ali, some, uma Liga 3000 que o Giffen fez ali um tempo e tudo mais, mas não existe uma continuidade. É uma pena, porque esse espaço da DC tem muita coisa legal, muita coisa legal. Muita coisa legal, e os Omega Man, né, porque eu nunca vi arroz de festa como os Omega Man, né. Tiger deve ter aparecido em metade dos títulos espaciais da DC. É o Wolverine espacial da DC. Exatamente, ele começa ali em Invasão, não sei se vocês lembram, que ele tá na prisão lá em Invasão, vocês lembram disso? Né? Ele encontra com Adam Strange na prisão. O Robson usou, de certa forma, alguns elementos do panteão cósmico da DC, ele usou alguns elementos, mas ele não usou todos os elementos ou usou, vamos dizer assim, as espécies, né, as raças do universo DC. Ele não usou, de certa forma, bem, né, esse universo. Ele explorou alguma coisa, provavelmente, acho que foi o Goyer que deu pitaco, falou, vai por aí, vai por ali, mas ele não usou, porque tem coisa pra caramba, tem o sistema Vega, tem Tamaran, tem um monte de coisa, que eu realmente acho que o Bendis estava usando melhor. Tem coisa pra caramba aí pra explorar, né, assim, que podia ser mais usado, ao invés de viagem pro passado, viagem pro futuro, volta no tempo, vem pra frente, vem pra trás. É que ele escreve bem pra caramba, e a gente se diverte com isso, né, com a construção que ele tá fazendo. Os personagens são bons, né, mas de utilização do universo cósmico, que o da DC é assim, a Marvel tem um cercadinho cósmico, né, grande até, bem, bem grande, que explorou com aquela série Aniquilação, tudo e tal, que até explorou recentemente até mais, né, do que a DC, né, mas o da DC, pô, é muito maior, né, de raças alienígenas, né, tem Kundios, tem Dominions, tem raça pra caramba pra usar, que não foi usado aqui, né, não foi, o Robson não quis ir por aí, né, não foi a praia dele, ele quis realmente fazer um negócio mais visitando esses personagens, que ficou legal. legal, não ficou ruim, não. Eu acho válido, né? O passeio que ele tá dando aí, acho legal também o que ele tá explorando, mas eu acho que realmente tinha muito mais lugar para ir, muito mais cenário para aparecer. Vamos muito, um voo mais difícil e longo do que eu jamais imaginaria. As terras que cruzamos há muito perderam seu matiz verdejante. Agora esta é a velha Han, a Han que morreu. O voo e pensar no que pode estar nos esperando me impede de pensar no que aconteceu. Queimar, aparecer tão perto da morte. Carne e pele novas, sem tatuagens, sem minhas tatuagens. E como fiz mil vezes antes dessa, me pergunto se tudo isso vale a pena. Familiares e alguns esquecidos. Eu confesso para vocês que minha vontade era simplesmente pular essa Starman número 55, porque é uma historinha bem isolada, é um one shot que acho que não me diz muito, mas o Robson fala que foi a edição que ele e o Goya mais se divertiram juntos, né? E em off, o Jamerson disse que foi uma das que ele mais gostou em Estrelas do Meu Destino. É um caos de taxista, né? Com versões de uma mesma história, explorando personagens das antigas séries de ficção científica da DC. Então, fala aí, Jamerson, sobre o plot. O que é que você gosta nela? Eu gosto de tudo. Eu gosto da ideia, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto da situação de repetição. Ela me lembra um conto de Luiz Fernando Veríssimo, que é um assassinato, e aí cada um conta da visão. Só que aí o Luiz Fernando Veríssimo conta a visão do assassino, do morto, da arma, do pássaro que estava passando, de objetos que estavam na sala. Parece que tem um gato, tem um cachorro. Então, assim, eu gosto de tudo. Eu gosto da piada, o fato de ser uma versão do início de O Retorno de Jedi, que é a princesa Leia ali amarrada com Jabba, o Hutt ali. Eu gosto da piada, que é intraduzível em português, porque é o seguinte: o personagem, ele mantém prisioneiro uma personagem do universo DC. Só que esse personagem do universo DC que ele mantém prisioneiro, em inglês, é o Starfire. Só que tem três personagens na DC que levam esse nome. Tem a famosa Stellar, que na verdade é Estelar, o nome dela é Starfire, porque já existia um Starfire na Turma Titã, que era um mutante russo, né, que aqui no Brasil é conhecido como Estrela Vermelha. E antes dos dois, existia um personagem que foi publicado no Brasil, uma mulher que chamava Starfire e que foi traduzida como Galaxy. Então essa piada, ela se perde ali. Tem quase certeza que até os doutos senhores aí não perceberam essa sutileza dessa piada relacionada a Galaxy. Mas o ridículo da edição, a história contada pelo táxi espacial, que é um personagem da DC, apresentar ali personagens da DC que estavam ali. Tem hora que cada versão da história é desenhada por um desenhista diferente, né? Além do Snape Erg, tem o Weston, tem o John McCrea, que fez Hitman. Tem hora que a decupagem da página, ela repete exatamente para mostrar para o leitor que é o seguinte: ó, isso aqui na verdade é que a gente não sabe muito bem, a gente está contando porque ouviu contar, porque viu, alguém contou para a gente. Então esse recurso eu achei muito divertido, achei uma história simpática, e ainda que eu tenha gostado do edição 50, foi aqui que eu comecei a achar que o arco era assim alguma coisa fantástica, porque eles criaram no meio do arco uma história que não tem nada a ver, que pode, como o Luigi falou, uma história fechada, né, uma edição especial que pode ser lida, pode não ser lida, ela faz sentido por si só, porque é uma piada muito bem contada. E é uma piada que iria referenciar uma dezena de personagens espaciais da DC que não poderiam aparecer na série de uma maneira legal. Então ele falou, ó, vamos juntar todo mundo aqui, vamos fazer uma grande farofa e vamos tomar com cerveja ali na sombra, na beira da praia. Aí tudo bem. E aí, Maurício, você gostou dessa história? Você se divertiu como James? Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você por deixar essa história aí no roteiro do episódio, porque o senhor só tava muito amargo, né? O Reginaldo até falou aqui em off que ele não pode mais gravar de noite não, né? Reginaldo, que é com uma flor murcha. Aquela flor amargo. Que murcha à noite, sabe? Só floresce de dia. Aquele gurizinho lá do Silvio Santos cantando a flor vai murchando, vai chorando. Então, mas... eu achei, já mesmo não me bata, mas eu achei uma história bem, bem boba, assim. É legal o exercício narrativo da coisa. Mas em si é isso mesmo, né? Você pode ler, você pode não ler. E tanto faz, beleza. Agora, a primeira versão que a gente tem como, pelo menos eu tive como a mais correta, por ser até a que é menos caricata, né? Pra mim, pelo menos, é obviamente a verdadeira, mas ao mesmo tempo, quando você olha as outras, assim, ficou besta. Foi a piada dos Starfire, né? Que eu também não conhecia. Obrigado, Jamerson, por ter pontuado pra gente isso no grupo. Olha isso, as histórias são bobas mesmo, assim, de repente os caras estão lá brincando de twist pra decidir se eles iam viver ou morrer, sabe? Então, isso aí me tirou um pouco do tom mesmo do gibi até então. Não vou dizer pra você, ah, achei uma bosta, uma porcaria, não. Até porque tem esse Cab, né? Que eu já tinha visto em alguma outra história também espacial. É aquele unicórnio espacial, assim, não tem nada a ver com nada, mas é um personagem que aqui e ali alguém lembra de alguma história e faz uma referência, bota ele no gibizinho. Não é de todo ruim, não, mas não é uma história que eu consideraria, tipo, as vezes que eu for ler, eu não sei se eu não pularia ela, porque sei que ela não vai pra lugar nenhum. Vai. A gente vai ver uma história aí que vai ligar com o próximo arco, um personagem ali, um paradoxozinho temporal e tudo mais. Mas em si, não é uma história que mexa de fato com o gibizinho, nem mostra um avanço específico em nenhuma direção. Quer comentar, Arjun? Não, tal qual o Jamerson, eu prefiro me abster aí da... É, a que se faz é que se paga. É, a que se faz é que se paga, né? Bom, o que acontece na edição 56, assim, no interlúdio na Terra, a gente com certeza vai discutir no último programa, quando for a hora de falar sobre o Grand Guignol, que é um mistério em torno do Sombra realmente vilanesco, né? Sugerindo que ele talvez estivesse fingindo uma personalidade benfeitora desde o começo. O maior destaque para agora é que no final dessa edição o Jack e o Mikal localizaram a assinatura energética do Will Payton nas proximidades do planeta Cronaltine, né, o mundo trono lá do finado Príncipe Gavin, o terceiro Starman, né? Infelizmente, quando eles estão se aproximando, a nave é destruída e com ela o Ted Knight, caixa materna, né? Eles são capturados, enviados para uma prisão. Descobrimos também que o Will Payton tem sido mantido nela por vários anos. Não só isso, o Gedia, né, o outrora braço direito do Gavin, se casou, né, com a viúva do Gavin, a Lady Meria, né? E consequentemente virou o governante do mundo trono. Maurício, eu tive a impressão que o Robson e o Goya terminaram essa história do jeito mais John Byrne possível, né? Quer falar sobre isso, desse drama carcerário intergaláctico, né, com o Jack e o Mikal, né? E essa revelação, né, do que aconteceu com o Will Payton? É byrneano mesmo, sem dúvida nenhuma, é bem byrneano aí esse plot twist, essa revelação. Só faltou, assim, uma página com as cabecinhas flutuantes, explicando tudo até aquele ponto. Se tivesse isso aí, eu ia estrebuchar de alegria. Vocês sabem que eu adoro isso do Byrne, né? A forma como o Byrne faz em duas páginas, assim, papum, resume 20 anos de cronologia e ainda dei a minha visão pra justificar tudo que eu vou fazer a partir de agora. Gênio mesmo, assim, sabe? É, eu gosto demais. É só registrando, acho que eu já falei isso em outro programa. Não, nunca. Ô, Maurício, eu só quero te interromper e falar que as cabecinhas que explicam estão lá. É que você não fez uma releitura tendo em vista isso, que tem uma página em que o Jack tá preso e só dá foco na cabeça deles contando, narrando a história. Então é basicamente isso. É, mas é mais na pegada do, não do cabecinha flutuante, mas do Talking Head, né? Que são as conversas, como é que diz? É que a coisa não anda especificamente. Né? Nesse caso, assim, anda, tá contando a história, tá explicando. Mas não é necessariamente aquelas cabecinhas lá do Burn, não. Mas entendi o que você tá falando, né? É verdade. Só que assim, eu nunca tive muito contato assim com esse Starman, o Gavin, né? Que é uma criação do Dítico, inclusive, eu tava vendo aqui, é do Englehart com o Dítico. Eu tinha um bonequinho, mandei pro Luigi aí quando a gente tava começando a gravar aqui essa série de programa, junto com o bonequinho do Sombra, né, Luigi? Não, Levitz com Levitz, isso mesmo, Levitz com o Dítico, isso mesmo. E aí eu acho muito bonito, eu fui ter mais contato com ele no desenho da Liga Sem Limites. Há algum tempo até acharia que assim, pô, vamos jogar por isso, que é coisa que saiu outro dia, mas aí eu lembro que Liga Sem Limites já tem mais de 20 anos, e muita gente de hoje não viu, né, então fica aí a dica. E acho legal demais, assim, o visual dele, né, por mais simplão que seja, esse azul e com a estrela amarela no peito, e quer conhecer mais, e a gente vai descobrir aqui, né, que o Will Payton, que é o Starman da DC, do GB DC 2000, pra quem tem mais ou menos a nossa idade aqui, que é desenhado pelo Tom Lyle, que eu não gosto, inclusive, mas eu gostava desse gibizinho dele. Ele namorou com a Kit Faulkner, que é uma personagem de apoio ali do Laboratório Star, A Kit e metade do universo feminino da DC, né? Porque ele namorou a Kit, a Poderosa, a Águia Flamejante, a Lady Quark e tem mais uma personagem que eu esqueci. Pai, agora você destravou essa memória, eu não lembrava da Poderosa, não. Enfim, é um gibi bem interessante, é um personagem que eu acabei, apesar de não gostar do desenhista, eu curti ler esse gibi, se eu pegar a DC 2000 emprestada de um amigo. Curtia muito esse Starman, seja pelo visual, né? Uma coisa bem diferente, assim, ele começa roxo e amarelo, que é horroroso, mas depois ele fica com a roupa vermelha, preta e branca, que é muito bonita mesmo, com aquele mullet bem anos 80. E tem uma trajetória relativamente curta, né? Mas aqui a gente descobre que a energia dele tá viva e tudo mais, a irmã sente de alguma forma. E a gente vai descobrir ao longo desse arco que o próprio Payton é o Príncipe Gavin, né? A energia dele, a energia que ele... cósmica que ele manipula, que ele usa através dos braceletes e do cajado dele, que são conduítes apenas, né? Diferente dos outros Starmen, e o poder está nele, assim, nem todos, né? O Mikal também tem o poder lá, que é amplificado pelo cristal no peito. Mas ele quando aparentemente sofre uma das suas quatro mortes, né? Predestinadas, essa energia vem pra Terra e acaba atingindo o Will Payton, e dá a impressão de que ele sofre aquele acidente lá, né? Acho que é uma empresa de satélites, uma empresa bem escrupulosa de energia, de tecnologia, ele acaba morrendo. É uma coisa bem Ultraman, na verdade, né? Em Ultraman, historicamente, o personagem principal, a chegada dele na Terra inadvertidamente acaba matando o Hayata, que ele vê o ato heróico do Hayata, né? Diz assim, olha, não consigo sobreviver nesse planeta por minha própria energia e matei você, então você vai ser meu novo hospedeiro e a gente vai compartilhar aqui essa relação até eu me fortalecer e poder curar você e tudo mais. É uma coisa bem Starman, ou bem Ultraman nesse Starman aí. E, na verdade, o Will Payton morreu naquele momento e o Gavin passa, né, dessa energia desincorporada a acreditar que ele é o Will Payton. E, a partir daí, vai se desenvolver toda essa história bem burniana mesmo, bem retcon, de isso aqui explica tudo. Você não precisava disso, mas agora você gosta dessa ideia. Se você pensar, lembra a questão da própria Fênix Negra, né, que, na verdade, nunca foi a Jen, né? Sempre foi a Fênix Negra iludida, né? É. Se você for considerar, a Fênix é um personagem que aparece a partir daquele momento. E aqui a gente tá falando de dois personagens estabelecidos que acabam sendo o mesmo, né? Então, o potencial pra irritar fãs do Príncipe Gavin, fãs do Will Payton, é maior. Deixa eu te contar um detalhe. Existe um roteirista chamado Paul Kupperberg e ele foi chamado para dar uma revitalizada na marca Starman antes de James Robson entrar na história. Paul Kupperberg fez umas anotações e já tinha apresentado a ideia original para DC, só que acabou que o Robson apresentou antes e era um negócio mais legal, mas o Kupperberg reteve, né, as ideias para depois usar no Tekken, que era dentro da estrutura dos novos deuses. Então, se um dia vocês lerem o título Tekken, vocês pensam, esse aqui era mais um Starman da DC. Eu falei isso porque o nosso Celery aparece aqui. Você notou que quando ele aparece, parece um anjo? Quando ele tem o capacete. Esse novo deus aí, o Fastback? Fastback, é. Exatamente. Eu acho que intencionalmente cria-se lembra, né, aquela estrutura do Nova Gênesis e Apocalipse, né, e aí o Celery parece um anjo. Se eu te falasse que aquele desenho era do Lucifer lá de Sandman, sem contexto, você falaria não, o mesmo personagem, ele tem o aspecto angelical, só que fica sobrando na história, né? Eu acho engraçado que assim, é Bob dando bem a fita assim, voltando lá pra terceira edição lá de Starman, né, lá no finalzinho da história, quando o Robson e Harris fazem tipo umas cenas assim dos próximos capítulos, né? Ele tem dois epílogos, né? Um mostrando o Mikal aprisionado no circo e o outro é justamente o Will Payton aprisionado no Mundo Trono, né? Eu não sei vocês, mais de 50 edições depois eu não lembrava disso, assim. E faz a gente imaginar que o Robson talvez não tivesse tudo roteirizado assim milimetricamente, né? Mas ele com certeza, eu acho que ele já sabia onde queria chegar. Eu acho que é um final assim muito agridoce, né, porque você não chega a ter uma catarse, né, de verdade, assim, o Jack ele tá exaurido nesse final, né? Ele luta o tempo todo de cueca, né, dessa rebelião, ele admite que foi forçado a matar, ele simplesmente quer voltar para casa e sabe que de certa forma falhou em cumprir a promessa que fez a série, né, de trazer o Will para a Terra, sendo que ele acaba decidindo ficar. Você concorda com isso, Reginaldo, que esse final foi meio anticlimático? O que é que você acha? Olha, não sei. Primeiro que assim, eu não entendi muito bem porque vocês associou, né? Vocês, acho que todos concordaram com o Byrne, né? Não, assim, com o estilo de história do Byrne, de revolucionar um personagem, se mudar tudo, assim, de uma hora pra outra. Qualquer título do Byrne, ele pegou Vingadores da Costa Oeste, fez aquela revolução lá com Visão, tá entendendo? Ele gosta de fazer isso, aí tem uma bota a cabecinha lá pra contar a história. Então, sim, assim, só faltou isso, né? Agora eu entendi. Em relação ao Will Payton, né, que ele isso. Não era... Sim, agora eu entendi. Porque eu achei esse final totalmente Jim Starlin, né? Até porque, né, essas tramas cósmicas sempre vão remeter ao Starlin. Pra mim, sempre vão remeter ao Starlin. Eu acho que o meu contato com o personagem também se deu com o Starlin, então por isso que eu faço essa associação. Mas eu acho que a trama cósmica em si, né, toda essa questão de mundo trono, né, essa coisa meio épica, né, a coisa meio space opera, é a cara do Starlin. O fato dele ser um herói realmente, assim, uma coisa meio messiânica, assim, né, que atrai essa rebelião, essas multidões, tudo isso pra mim é Starlin. Tem uma princesa, né, a princesa é deslumbrante, né, o Jack bate o olho nela, já esquece da irmã do Will Payton, fala, nossa, que linda, meu Deus, ela é deslumbrante, na hora, né, dá um branco nele, assim, esquece a Terra, esquece tudo, assim, bate o olho nela, assim, porque ela deve ser realmente fora do comum, tanto é que o inimigo aí, né, o Jedia, né, que é o braço direito lá do Gavin. Isso, Jedi Arcane, né, até eu brinquei com o Jamerson essa semana, que eu falei, ah, você não se ligou no nome dele, hein, Jamerson, você já foi melhor, já tudo, porque Jedi... Coitado, o cara tá de mau humor, cara. Olha a hora, Reginaldo. Porque Jedi Arcane é o Power Boy da Legião, né? Esse daí ele passou, coitadinho, né? Desculpa, Jamerson, esse daí você passou atropelado. Né? Porque essa é difícil mesmo, essa daí eu peguei sem querer, essa daí eu tropecei nela, cara, não é habilidade não, essa eu caí de gaiato nela, assim, é o mesmo nome dos dois, só que um é Jedi e o outro é Jedi, né, Arcane, é igualzinho o nome dos dois, só que um é abreviação só, né, e é um puta de um personagem, tem nada a ver, ele é daquela legião que o saltador, né, e a dama dupla, aquela dos alunos lá, né, aquela legião que eles são, não é nem substituto, são os aprendizes lá, né? Assim, é pior que o substituto, essa legiãozinha, assim, né? Que tem aquela rainha cometa, sabe? Eu não sei se ele é parente da Penumbra, ele também é azulzinho, sabe? Roxinho, assim, né? Personagem super obscuro. E eu brinquei com o Jamerson porque falei, ele não vai acertar nunca essa, porque nem eu sabia, tropecei mesmo no nome dele, assim, né? A mesma coisa também. Mas aí o Robinson é realmente, assim, esses caras são fora do comum. Esse espião de Han, né, que aparece na história, ele é o primeiro namorado da Lana, cara. Ele tinha, nas histórias do Adam Strange, ele tinha meio que uma chinfra, assim, com o Adam Strange, sabe? Porque quando o Adam Strange chegou em Han, quem namorava a Lana era esse capitão Delacken, né? Que é o cara que também tá preso. Cara, é um detalhezinho, assim, que é só você fuçando pra achar, assim, né? Uma coisa, assim, que... A mesma coisa também, né? Eu acho uma judiação, né? Porque aquele Lanterna Verde que aparece, né? O Mad Fuel, ele é um Lanterna legal pra caramba, né? O Lanterna lá, cabeça de árvore lá, cabeça de nabo. E ele acaba sendo o traidor da história. Alguém tinha que ser, né? Mas ele é um personagem bacana pra caramba. Ele também aparece na história, na saga do Monstro do Pântano do Mur. E usam ele lá como, né, o traidor. Eu acho a construção legal, né? Tudo isso me remeteu pro Jim Starlin, porque eu acho ela realmente épica. A reviravolta que dá no Will Peyton, dele ficar no Mundo Trono, né? Dele assumir a função realmente de ser o Starman, dele assumir mesmo, ele assumir até a persona do Príncipe Gavin, né? É uma coisa, quem não conhece o personagem, eu também lia, né, Maurício? As histórias dele eram bem legais mesmo. Ele tinha um poder secundário que ele conseguia mudar, ele mexia nas maçãs do rosto, assim, ele conseguia mudar a forma do rosto, né, cara? Então, ele, por isso que ele fica... Mas aí foi a Lady Mary, viu? Não queria ser o Gavin até que viu a mulher, viu? Não, e foi mesmo, cara, porque ela é deslumbrante. Você vê que falam, né? Todos eles comentam, né? Que ela é deslumbrante. E o próprio Jedi, ele faz tudo isso pra realmente dormir com ela. É o que aparece, né? Ele convence ela que eles vão promover a paz e reassumir o império, né? O mundo trono, realmente, se eles se unirem, né? Ele jogou um caô pra cima dela, assim, né? Convenceu a mulher e ela aceitou. Porque você vê que ele se envolve com ela também, assim, né? E ela é uma pessoa isenta da história. Ela realmente se envolveu com ele pro bem, realmente, desse império, né? Assim, eu acho que o fechamento é legal, né? E o Jack aí, ele tá realmente no final, ele tá de passageiro, assim, ele já não tá conduzindo mais nada. Eu acho lamentável, cara, o TED holográfico, né? A caixa materna ter sumido. Eu até reli hoje pra falar, deixa eu lembrar direito o que aconteceu com a caixa materna, porque eu me perdi, eu não lembro mais. E é uma pena que ela some do nada. Não, ela é destruída junto com a nave, né? Quando eles estão chegando na proximidade lá de... Eu discordo de todos vocês. Eu acho que ela simplesmente tá à deriva ali no espaço. Aí, no futuro, algum instrutor vai encontrar lá e vai começar a conversar com o espírito de Ted Knight. Porque eu achar que uma caixa materna que tá no ombro de Orion, certo? Enfrentando Darkseid, pau a pau, enfrentando parademônios, vai ser destruída por um raio vagabundo mequetrefe. Eu achava muito legal se ela fosse incorporada no cajado, né? Assim, pra ter o pai dele quase como um conselheiro, assim, né? Uma presença constante, assim, né? Tipo o professor lá do nuclear, né? Assim, ele é um personagem... Mas foi Alexa. É isso. Um personagem realmente... Ele é um personagem bacana, cara. Ele é muito legal mesmo. E quem acaba voltando pra Terra é só o Jack mesmo. Mikal também fica lá, né? Assim, ele também não volta, né? Quem acaba só voltando é o Jack. Não, o Mikal volta. Eles voltam no raio Zeta. Aí só que não é síncrono, né? Parece que o Mikal chega primeiro. Chega primeiro que o Jack. Ah, porque eu lembro da última cena, ele voltando, só o Jack aparecendo. Não, volta os dois. Volta os dois. Porque o Mikal tem um namorado dele lá na Terra e tal. O arco final do Mikal, assim, lá no Grand Gnó e depois lá em Filhos de Pai, é bem legal. De certa forma, é como eu falei, né? Vai ter uma hora, né, desse Starman, assim, que você não sabe mais quem é de verdade o protagonista, né? Tem vários protagonistas, né, ao longo da história. O James Robson dá o espaço pra cada um brilhar, né? Então isso é bem legal, assim, o que tá reservado ao Mikal, né? Tem uma parte no começo desse último arco aí do Will Peyton, que ele desce no fosso. Caramba, que cena espetacular, né? Porque você vê o começo da trajetória dessa viagem, o Mikal, assim, covarde, né? Ele depressivo, e agora ele tá heróico mesmo, né? Parece até mais forte. forte, né? Mais gato. O retorno do Jack, que eu ia falar, porque eu lembro do Jack, a última cena é o Jack chegando em Opal com um sorrisão, assim, esse Snengberg, né? É a hora dele brilhar, né? Fazendo o Opal dele. É bonita também, né, cara? Não é feia. O cara também não podia fazer um Opal diferente. Mas é bonito o retorno, porque o Opal City é importante, né? Você deu toda essa volta, a gente não comentou, mas o Opal aparece durante a trama, mas a hora que você volta, o Jack e o Opal se completam, né? É muito legal, você fala, pronto, o arco no espaço é legal, é divertido, foi ótimo, mas vamos voltar pro Opal, que eu quero ver todo mundo de volta, eu quero ver o Jack interagindo com o pai, eu quero ver o Sombra de volta, eu quero ver lá a família de policial, né? Eu quero ver tudo isso de volta, cara, porque já acabou, já. Chega, né? Chega de espaço. É muito legal, mas chega, né? Não quero nem passar perto de taxista espacial de novo, não quero ver nada, mas chega. Chega, essa história foi feita pro Jamerson, né? Em especial pra ele. Agora vamos pra próxima, porque... Mas é o arco inteiro é muito divertido, é legal, sim, acabou. Esse fechamento final, eu acho legal, vocês falaram de aparecer Tigor aí, aparecer Novo Deus, acho legal, envolver esses outros personagens, ele aproveitar o Lanterna Verde, ele ainda comenta, eu acho legal o James Robson falar isso, que ele, como Lanterna Verde, ele era realmente, né, intocável, ele não faria isso, é que ele foi Darkstar, né, durante um tempo, e os Darkstar, eles eram corruptíveis sim, né, porque eles eram suscetíveis, né, eles já eram passíveis de erro e já andavam já entre mais ou menos aí, já não eram tão heróicos, né? Então acho legal, né? Apesar do Madfield ser um personagem clássico, né? Da tropa dos Lanternas Verdes, alguém tinha que ser. Eu só acho uma pena, porque ele é muito, muito clássico, né? Das antigas, assim, da tropa. E por ele ter aparecido na história do Moore, do Monstro do Pântano, e é tão legal, assim. Você fica com uma dosinha, cara, de usarem o personagem, assim, porque... Mas alguém tinha que ser, né? Então, paciência. Vamos fechar pra capa? A minha favorita, pra ser mais justo, assim, acho que é um mosaico criado lá pelo Tony Harris com a pintura do Alex Ross, né? Entre as edições 57 a 60, né? Com os Starmen, né? No plural, que aparecem, assim, em Estrelas do Meu Destino. Vira um quadro lindo, né? Mas é um quadrado assim mesmo, né? Porque você ladeia, assim, são 57, 58, e depois bota as 59 e 60 também de lado, mas posicionando abaixo essas duas primeiras, né? Pra mim é uma das mais belas imagens da série, assim, como um todo. Fala aí a sua também, Maurício. Sua capa favorita? E tem escolha. Essa do Ross aí é maravilhosa, bicho. Se é pra escolher uma, a que tem o Will Payton, porque eu gosto muito desse uniforme preto, vermelho e branco aí. Não, mas então exclui o mosaico, pelo menos, né? Escolhe uma do mosaico, né? Pra não ser injusto, porque o mosaico realmente é... Não, o mosaico, né? É um concurso, né? Eu iria falar o mosaico e não ter algum fã em sã consciência poderia não escolher a esse mosaico? A do que o Maurício falou é muito legal. Ela é do mosaico, tem o Will Payton de preto. Eu ia falar que eu gostava do uniforme amarelo dele, que você esculachou, Maurício, mas tem gosto pra tudo, né? Como que você fala, Jamerson, quando a gente entra em desacordo? Como que você fala pra dar um fim na nossa... Se todos gostassem do amarelo, o que seria do vermelho, né? Isso aí é pra calar minha boca, quando a gente tá assim, sabe? Essa que o Maurício falou é muito bonita, porque tem o Will Payton, mas no fim, atrás, tem o Starman do Reino do Amanhã, cara. Não é essa que você tá falando? Astro, né? Essa mesmo. Astro. É linda pra caramba, cara. É a 58. É, linda pra caramba, meu. E aí, Jamerson, qual é o teu favorito? Não, eu falei, eu sou incapaz de escolher. Esse mosaico, se eu encontrasse durante um tempo, a DC publicava pôster, né? Publicava mesmo, assim, tipo, pôster do mês, né? Isso nos anos 89, 90, e era comum. Se eu encontrasse esse aí pôster pronto, em outras épocas eu iria atrás lá e mandava imprimir, e depois colava, né? Eu mandava imprimir as capas, mas hoje eu já tô muito cansado e velho para essas coisas. Hoje eu tenho até a tecnologia, né? Porque tem um site aí que você consegue as capinhas da DC até sem o texto, né? Eles chamam, eu acho a coisa mais bonitinha do mundo, Cover Test Limitless, a capa sem o texto. É exatamente essa imagem que você postou aí, só que eu já pegava, né, cada um no tamanho de uma capa, eu imprimia uma folha e depois eu cortava a folha e juntava para fazer uma encadernação. Mas estou incapaz de escolher, não. Eu acho muito bem feita. Eu não acredito que você não vai escolher a do taxista espacial, cara. Não acredito. Que desfeita mesmo. Não acredito. E ela é bonita, sabia? Ela tem o quadriculado do taxista, do táxi de Nova York, né? Ela é bonita mesmo. Vocês falam da história do taxista, eu vou contar um negócio que eu já comentei umas duas vezes com o Reginaldo. Você pode ver que essa única história fez mais para esses personagens espaciais da DC do que a minissérie que a DC criou com esse objetivo. E a minissérie se chama Crepúsculo, que alguém que está aqui nesses quatro já leu e tem em casa. Eu li e tentei gostar, cara, com esforço, mas não deu. Você escolheu essa, Luigi? A 50? Não, eu queria mostrar que eu gostei muito também dessa 50. Não, então decide logo também. Não. É que eu gostei mais do Mosaico, mas assim. Não, mas não vale. Mosaico não vale. Você e o Jamerson estão trapaceando. Pronto, separando o Mosaico, caramba. Ai, que dor. É difícil, viu, bicho? É difícil. Não, acho que a do Mosaico eu tenho que concordar com o Maurício mesmo. Eu achei mais bonito a do Will Peyton, com um astro lá atrás, viu? Vamos fechar? Eu não escolhi. Poxa, isso não é não? Não, não escolhi. Só critiquei os outros, só. Eu... só falei mal dos outros, só. Deixa eu molhar meu bico. Eu gosto muito dessa 50. Eu acho linda. Eu acho ela a cara da série Starman, que sempre tem uma caveirinha sobrando. Era quando o Jamie Robson ainda tava de bem aí, né? Que tentava colocar um pirata aí na trama, uma caveirinha e uma bandeira de caveira. Coisa ainda tava rolando aí. Eu acho linda essa capa. Eu vou mais longe, viu, Reginaldo? Eu acho que o Tony Harris, ele tá se desenhando aí, viu? É a autoimagem dele aí. Sim, cara. E é linda, cara, essa capa. Ah, e você não vai escolher a Mignola lá da 51, não? After Mignola? Não, eu ia escolher... Olha, cara, eu acho que eu pulei a 51 então, hein? Deixa eu olhar. Eu ia pra 52, que é do Adam Strange e o... Começa o painel, né? Porque na verdade é um painel, né? Não. A 52 ainda não é. A 52 é o que tem o Adam Strange, assim, aquela bem de capa de pulp mesmo. Se não fosse a do Mosaico, eu ficaria com essa. Ela bem... é bonita mesmo. Não, mas a Reginaldo ia ficar com a After Mignola. Ah, ela é bonita, mas não é, não dá. Essa qual é a After Mignola? É a da de Krypton. Ah, 51. É, ela é bonita também. Mas não dá. Não tem jeito. Eu acho que Adam Strange e Starman na mesma capa, não... Eu gosto, eu também sou um que... Ah, é a cara mesmo do Tony Harris, né? Os óculos em cima, né? Da cabeça. O cabelo, né? Despenteado. É a cara dele, né? Assim, não tem jeito. E do Mosaico, eu digo o seguinte. A primeira também do Mosaico, que tem o Jack, também é linda, cara, né? Com a família... Fugiu o nome da família de... Os Odaverys. Isso aí mesmo, cara. Eles são coadjuvantes bacana demais, assim. Ou mesmo a do Ted, né? Que é do canto... É, do canto. Ted tá atrás dele, tá o filho, né? O David, né? Não, esse Mosaico, cara, é impressionante, né? Essa 47, o Shade tá imitando um personagem do cinema. É o quê? O gabinete do Dr. Caligari? Isso mesmo, exatamente. E tem o Starman 2 aqui também, né? No meio, também com legal também, né? Que mostra também aqueles coadjuvantes bucha, né? Da série. É, o Alex Ross é, né, fora do comum, né? Agora acabou tudo. Pessoas que conhecemos, meu amigo Michael Thomas, os vilões, os heróis, tudo. Espaço, tempo. Nunca pensei que diria isso. Nunca sonhei. Estou tão feliz de viajar pelo espaço. Que honra ter visto tanto. Levar o nome de Starman tão longe. Acho que vejo isso agora que a Odisseia acabou. Quanto o papel de Starman significa pra mim. Espero poder portar esse nome pra sempre. Ser o Starman pra sempre. Rever Opal City. Contar tudo ao meu pai e, claro, ter Sede de volta aos meus braços. Fim do episódio 5.